Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu acredito que no futuro teremos um excelente programa de VoIP. Eu ainda tenho essa esperança no futuro. Not gonna happen. Eu sou o André Souza, o seu nerdcaster virtual. Quando quiser a minha ajuda, é só eu dizer ok, André. Que maluquice, cara. É, aqui é o Átila e eu tô fazendo meu transplante de porco um almoço por vez. Aqui é o Burrange, do jeito que as coisas estão, a tecnologia do futuro vai ser pau de pedras. Aqui é o Caio Gomes e pra mim a tecnologia do futuro vai ser quando a gente estiver livrado dos plugins. Só isso. Aqui é Nikelis, e quando que foi que o futuro mudou de uma promessa pra uma ameaça? Como o Chuck fala ali. Foi excelente essa. Aqui é o Azaghal, eu acho que esse é o recorde de participantes no Nerdcast. Caraca, tem muita gente, é verdade. Excelente, nerds! Estamos aqui para falar mais uma vez sobre tecnologias do futuro. Já fizemos 2 episódios sobre isso e acho que já faz uns 3 anos desde o último episódio, então a gente tem coisas para atualizar, né? A gente vai falar também de outras coisas, outras tecnologias que a gente acha que são muito viagem para a gente imaginar hoje, mas outras que são muito mais palpáveis para o mundo atual. Pequenas evoluções. Aonde é que vamos estar daqui a 3, 4, 5 anos? 2020, daqui a 3 anos. Que cara de fã. Vai lá, piadista. Canelada. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de meios e caneladas no Nerdcast. Vamos. Azaga, hoje vamos falar sobre a Team Tech aqui no Jabá. Ó. Oh. Que é uma iniciativa do Instituto Team que reúne 25 cursos livres, abertos, online e gratuitos. Gratuito! Gratuito! Essa é a palavra. No 0800. Esse é o termo. 0800. Cursos 0800. Nossa senhora. Que são cursos capazes de turbinar o currículo profissional de várias áreas. Quem faz os cursos ganha um atestado de 40 horas, considerando os vídeos e o tempo estimado para os estudos e exercícios, que também tem, afinal é um curso. E esse atestado pode ser usado para cumprir atividades complementares da faculdade. Olha só, presta atenção na sua prestando. Faculdade. Os cursos de Team Tech abordam... Team. É com M. Tô falando Team? Team. Team Tech. Os cursos de Team Tech abordam temas como linguagem de programação, arquitetura de informação, banco de dados, desenho de jogos e outros assuntos relacionados à tecnologia da informação e comunicação. Também tem cursos voltados para professores, atenção. Olha, o mestre com carinho. E olha só, cursos sobre produção de texto. Muito, muito importante para qualquer atividade profissional. Interessa se é tecnologia, se você é aluno, professor. Produção de textos é muito, muito importante. De graça, gente! Os cursos têm de 4 a 6 horas de duração, são divididos em vídeos curtos de 3 a 5 minutos e cada vídeo corresponde a um assunto específico. O aluno pode assistir os vídeos em qualquer ordem, a qualquer hora, porque é online, rapaz. E além das videoaulas, é claro, tem materiais adicionais para estudo e exercícios. Não se esqueça. Para você fazer os cursos, é só entrar na plataforma, que também é um software livre, MOOC. team.teamtech.com.br. MOOC é MOOC .teamtech, só com C, não é tech com CH, é tsc.com.br. É link. Tech de tecnologia. Tecnologia, né? De technology. Exatamente. Você ligou? Boa, boa. Tem link aí no post pra facilitar a sua vida. É só entrar, se inscrever e pronto, já pode assistir as aulas, porque os cursos são gratuitos, Azaghal! Vai lá conhecer a plataforma Team Tech e turbinar o seu currículo, seu nerd! Agora falando de tecnologia, vamos falar da VR Gamer, o primeiro arcade de realidade virtual do Brasil. É verdade, a gente foi visitar lá o espaço deles. É muito maneiro, a gente foi num Nerd Office, maneiríssimo. Isso, exatamente. Eles... O primeiro gameplay de VR que a gente fez em Chroma Key, na verdade o primeiro e único por enquanto. Chroma Key é, porque eles têm uma sala com Chroma Key. E aí eu tava dentro do jogo. dentro... Eu achei muito maneiro muito, isso. Pra você não fez diferença, porque você tava com... Eu já tava dentro do jogo de qualquer forma. Mas pra quem tava vendo de fora, é muito maneiro. É, não, a gente conseguiu mostrar o VR exato. De uma forma um pouco mais imersiva. Muito maneiro, cara. Eles têm 5 salas com Vive e 2 salas com PlayStation VR, possibilitando, inclusive, multiplayer de até 5 pessoas. Muito bom, cara. Eu achei o Vive melhor, quero dizer. O Vive. Você pode se mover, achei muito foda. Por isso que eles têm 5 salas, que eles sabem que é melhor também. Então, é. Mas se você quiser jogar o Batman VR, eles têm, tá só lá. Só tem no PlayStation VR. E eles exato. Têm o PlayStation VR pra suprir o que vocês quiserem. Exatamente. Por exemplo, Resident Evil 7. Eles têm tudo que tem de VR, eles têm. Todas as TVs são de 46 polegadas, não pra quem tá jogando, que você vai estar com óculos na cara, mas pra quem estiver acompanhando, poder ver, né? Todo mundo pode assistir o que tá acontecendo e revezar, obviamente. Você pode ir em grupo lá. É, que a ideia não é você ir lá sozinho, tristão. Na hora do almoço. Exato, exato. Mas você vai, pode marcar com a galera de jogar. Vamos testar essa parada do VR. Exato. Esse HTC Vive precisa de um espaço razoável. Precisa, é, exato. Num mínimo, um espaço mínimo razoável pra você se mexer e etc. E não adianta você ter um espaço e ter um sofá no meio dele. Não. Você vai cair em seu sofá, isso vai acontecer. Já aconteceu, inclusive. Eles têm mais de 100 jogos de realidade virtual pro Vive, todos os jogos importantes de PlayStation VR. Tem jogos como Rogue One, X-Wing, VR Mission, que as agas foda, lá. Foda. Você tá dentro da X-Wing, ó. É, do caraca. Cara, mano. O dia que... Eu vou falar um negócio pra vocês. Esse negócio é a perdição da raça humana. O dia que essas telas ficarem com uma resolução absurda, uh-huh. Que a imersão hoje já é um grande. Negócio foda. É foda. O dia que a resolução for realmente, tipo, 4K, uh-huh. Aí fudeu, maluco. Aí fudeu, aí você não vai saber distinguir a realidade do jogo, cara. Animal. E eles têm Trials on Tatooine, que é uma outra experiência de Vive, feita pela própria Industrial Light and Magic. Tem o John Wick Chronicles. Ó. Oh. Pra Vive, rapaz. Além de Serious Sam, Job Simulator, tem Resident Evil 7, tem tudo. Atenção, reservas apenas através do site, mas você pode ir direto também, só que você pode correr o risco de ter que esperar um pouco e você não ganha o desconto. Quanto que você ganha pelo agendamento. A gente vai reservar aqui muito melhor pra todo mundo, né? Exato. É reserva. Você reserva, sabe a hora que você vai chegar, vai estar a sua sala esperando, limpinha, maravilhosa. Exato. E eles fazem também eventos corporativos. Sim. Atendendo a clientes grandes como a Paris Filmes, Editora Abril. Jovem Nerd. Jovem Nerd. A gente podia fazer a festa do VR. Olha aí, podemos fazer lá em São Paulo. Manda todo mundo pelado jogando VR. Que isso? Você tá com esse negócio na cabeça, a pessoa pelada jogando VR. Eu não sei, quando eu penso em VR, eu penso em nudez, não sei porquê. E eles já fizeram também eventos grandes como a BGS, a CCXP, Campus Party, um monte. Cara, eles sabem o que eles estão fazendo. Você pode ir lá e jogar ou você pode contratar os serviços deles para ir ao seu evento. E o pessoal lá foi bem gente boa, vou falar pra vocês. Não, a galera é muito maneira lá, cara. Promoção exclusiva pro público do Jovem Nerd. Atenção, 20% de desconto utilizando o código NERDPOWER para agendamentos online realizados até dia 30 de março de 2017. Aproveita. Você pode até marcar pra jogar outro dia depois do dia 30, mas pra você ganhar o 20%, faz a sua reserva até o dia 30. Você tem que efetuar a reserva, você tem que agendar no site até essa data. Exatamente. Você pode agendar pra outra data, mas o agendamento, o ato de cometer agendamento, tem que ocorrer até a data específica. Vai lá conhecer a VR Gamer Brasil. Tem canal no YouTube onde eles mostram os jogos, mas tem link aqui no post pra você ir lá e agendar com desconto a sua visita no primeiro arcade de realidade virtual do Brasil. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 21 minutos e 26 porcos para transplante. Atenção, Azaghal, para lançamentos da Nerd Store! Oh. Caraca, lançamentos da porra. Lançamentos do Homão da Porra, 2 camisetas espetaculares, exclusivas Nerd Store. Camiseta I Hurt Myself. Toca aí, Léo. Já tá tocando, você sabe. É um sucesso inacreditável. Foi, já teve acabou. Teve tamanhos esgotados. Vários tamanhos esgotaram no segundo dia. Não, minto, do primeiro dia. Caraca, cara. Te botou pra vender 30h. Isso. Na tarde do dia, porque eu achei que era o segundo dia porque eu dormi nesse intervalo. Sim, sim, sim. Né? Mas mesmo dia de lançamento já teve tamanho esgotado, cara. Cara, essa foi um sucesso. Foi um sucesso. Arte do André Meister, espetacular, dessas duas camisas. Muito bom, muito obrigado. E temos a camiseta Old Man, que é a caixa de charutos de raiz de todo canadense. Cara, que também ficou uma arte muito maneira, a caixa toda especial ali, que pertence ao nosso querido Mão da Porra, muito bom. Se você quiser comprar as duas camisetas, é fácil, é só entrar em nerdstore.com.br/omãodaporra. Sentiu, sem acertação nenhuma. Ô, mão da porra, vai lá comprar as novas camisetas, cara. Correm, porque essas estão acabando rápido. É impressionante, cara. Lançamentos absurdos da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Muito bem, Azaghal, eu quero agradecer aos netos que doam sangue toda semana aqui. Alessandro Santos, Thiago Moraes, Taylor e sua namorada. Por que ele não botou o nome da namorada? É, que porra é essa? Lucas Candiani, Gabriel Zanotti, Edgar Vieira e Gabriel Gonçalves. Galera, obrigado toda vez que vocês doam sangue, sério. Vocês mandem as fotos pra gente, a gente agradece, mas o que importa é doar. É doar o sangue. Mas a semana deu uma queda, hein? A semana deu uma queda. Não é carnaval, não é nada. Exato. Por quê? Por quê? Por quê? O que aconteceu, galera? Galera. A gente agradece quem doou, não é com vocês que nós estamos reclamando. Exato. Mas vamos manter esse nível alto, exato, porque realmente faz a diferença na vida de uma galera. Lembra que você ganha, quando você doa sangue, por lei, você ganha uma folga no seu trabalho. Meia entrada. E meia entrada também? É verdade. Eu não sabia, né? Eu fui no cinema, aí eu perguntei assim, vocês têm algum convênio? Porque tem muito cinema que tem convênio com banco, uhum, né? E aí você é correntista do banco tal, você paga meia entrada. Uhum. Aí a mulher falou, você é do banco tal? Não. Você assina o jornal tal? Não. Você é da Associação Comercial do Paraná? Não. Ela, você é doador de sangue? Sério? Olha aí. Escalvo solidário. Wesley Soares Rodrigues. Ricardo de Oliveira. Juliana Dutra dos Santos. E Rosália Lopes doaram cabelos. Ah. Muito obrigado. Vocês ajudam as pessoas que precisam de ajuda. Muito bom. E temos os divulgadores do Nerdcast Story da Adagal. Ah, sim. Toda sexta-feira no ar. O dessa semana é um programa clássico, história, nossa, clássica. Muito clássico. Pedido também. Muito pedido. O programa dessa semana tá chamando você no YouTube. E tá assim, ó, vem cá. Clarissa Alvarenga, Pedro Voltolini, Maicon Hudson, Guilherme Orso, Rafael Frederico, Pablo Vinícius e Bruno Victor. Obrigado por divulgar. Valeu, galera. É pra 5 pessoas, não é só pra uma, não. É. Como é que eles sabem que eles divulgaram pra 5? É honra. Na honra. Ah, é a honra. É, não, não, é assim, a gente acredita. O cara só vai mandar aqui dizendo, por favor, agradeço, porque ele... Uhum. Mandou pra 5 pessoas. É, Arte dos Fãs, Jovem Nerd e Azaghal por Matheus Freitas. Muito maneiro, obrigado. Dom Azaghal Buffalo e William Faraday por Roberto Castro. Muito bom também, maneiríssimo. Jovem Nerd vs Sucubus por Nayara Lisboa. Um Jovem Nerd meio depois da festinha com o Tim Maia, né? Tá maneiro, ficou maneiro, ficou bem feito. Não, ficou maneiro, ficou um Jovem Nerd que realmente é assim que ele devia estar naquele dia, inclusive. E Logan, várias artes do Logan, mas estamos destacando esta do Giovanni Finn. Muito bom. Tem várias artes, você pode ver todas elas aí no site, no aplicativo. Se você está ouvindo no aplicativo, você já viu essas que a gente citou. Exato. Mas tem outras no post, vá lá, Arte dos Fãs. Muito bom. Confira. Algumas são ruins, mas tudo bem. Sempre. Michele Valongo, arquiteta de formação, 35 anos, São Paulo, SP. Caro Jovem Nerd Azaghal, este não é meu primeiro e-mail. Em negrito aqui, cara. Nem o segundo, nem o terceiro. Aí a gente valoriza, é o que eu tô falando. Deu uma parada a mais. Escreveu várias vezes. Isso. Nunca foi, nunca leu. Hoje chegou a vez dela. Chegou a vez dela. Se ela não tivesse botado as informações, ela teria perdido essa oportunidade. Sobre o Nerdcast Logan, número 558, parabéns! Eu simplesmente adorei. Muito obrigado. Consegui perceber quase todos os easter eggs citados no episódio, estou ficando boa nisso. E foi também um momento pra cutucar minhas feridas recentes sobre sofrer um pouquinho mais. Só acho que o Rex precisa assistir novamente o filme. A brincadeira, Rex, mentira, vai ver novamente. Mas o que eu gostaria de expor aqui é o meu sentimento. Ela botou entre parênteses drama queen. Chorei pra caramba. Chorei por ver meus heróis tão debilitados, por sentir que um ciclo da minha vida estava se fechando, um sentimento de perda. Perdi dois dos meus heróis. Como se não bastasse ter perdido o Han Solo recentemente. Não tá fácil, não. Não tá fácil pra ninguém. Tá foda, meu. O filme mostrou o lado mais humano dos super-heróis, que eles ficam doentes, tristes, solitários, e apesar de ter superpoderes, eles são frágeis. Ficou claro que nesse filme a parte lúdica que eu vivi já era. Nada mais justo esse filme ser tão próximo da realidade, já que nós, que lemos e assistimos a eles, crescemos. Então, toma essa realidade na sua cara, querido. Doeu, mas foi foda. Pra finalizar, gostaria de mandar um grande abraço para o filho da puta do cara do cinema, que enquanto passava os créditos e eu chorava pensando na vida, veio até mim e disse: moça, pode ir, esse filme não tem cena pós-crédito. Que escroto. Ela tava ali curtindo a deprê no final do filme. Ah, maneiríssimo, cara. Marcos Paulo da Silva, estudante de biblioteconomia. Ó, oh, será isso? Nunca ouvi falar antes. Economia da biblioteca. Cara, é, digitaliza tudo. Bota tudo no PDF. Ele regula os livros que a pessoa vai levar? O cara pega quatro livros? Não, não. Hoje só dois. Economiza. 23 anos, São Paulo, SP. Olá, este não é o meu primeiro e-mail. Muito bem, todo mundo ensinado. Tenho duas caneladas a respeito de Logan. Vamos ver isso aí. Olha aí. A primeira é... spoilers de Logan, atenção. É, gente, né? Por favor, né? Se você tá ouvindo no aplicativo e você deu mole e perdeu o time jump, o tempo que a gente avisa, no aplicativo é só clicar no botão que você já vai pro final dos e-mails. Exatamente. Se você não tiver aplicativo, você tem que se fuder. Na cena em que o Xavier morre, foi discutido o porquê do X-24 ter atacado ele, mas não ter atacado o Wolverine. Sim, nossa, a gente não chegou a conclusão nenhuma. É. Então não tem uma canelada, que a gente não concluiu, não tem erro. É, a gente só ficou questionando, exatamente. É. E a resposta é simples. Antes do Logan sair da fazenda para consertar a água, é mostrado o veículo dos carniceiros se aproximando e contornando a propriedade. Ou seja, eles já estavam na espreita e viram quando o Logan saiu. A partir daí, a única ordem que precisavam dar para o X-24 foi matar o careca. Não faz sentido, continua não fazendo sentido. Que era a única ameaça presente. Pegar a garota e matar quem tentasse impedir. Se alguém da família tentasse pará-lo, como aconteceu, ele atacaria. Se o Wolverine voltasse e tentasse impedi-lo, ele atacaria. Do contrário, ele poderia evitar os conflitos. É o que a gente falou no programa, até agora não me convenceu em nada. É, mas é porque ela tá dizendo que eles sabiam que o Logan não tava lá. Mas não faz sentido isso, cara. Não faz... eles saberem que ele não tava lá? Porque se eles sabiam que ele não tava lá, eles sabiam que ele tava voltando. E aí? É, sei lá. Ô, cara, não, agora que o Logan andou e o X-24 entrou, vamos fechar a janela. Vamos dormir, daqui a pouco ele volta. Não, eles estavam, né, sei, vigiando, caralho. É, e viram o Logan voltando, né? Outro exemplo, continua ele, é quando os fazendeiros chegaram, em que o doutor se assustou com a ideia do X-24 ser atacado e forçado a lutar, pois ele ainda não estava testado para isso. E depois, na manhã seguinte, em que ele foi consolá-lo, entre aspas, não entendi, dizendo que havia agido bem e garantido que era só um recém-nascido que precisava se curar. É. Ele falou um monte de coisa que a gente ficou discutindo e não deu uma, realmente uma... não foi uma canelada nossa, que a gente não chegou a conclusão nenhuma, eu queria ter chegado. Mas a gente podia entrevistar o diretor, seria bom perguntar isso, né? Seria, do caralho. Que caralho, o X-4 não atacou o Wolverine. A segunda canelada é sobre matar ou não as crianças. Ah, vamos lá. Ele fala canelada, ele não tá querendo dizer canelada, porque quando a gente não afirma algo com certeza absoluta e erra, não é canelada. Tudo que a enfermeira disse é que as crianças estavam sendo colocadas pra dormir. Ah, amigo, você acha que era isso mesmo, que elas estavam sendo colocadas para dormir? Então, isso é uma figura de linguagem, você sabe, sim, né? Sim, claro. Tipo assim, quando o Goebbels botou os 5 filhos dele para dormir, ele não estava realmente fazendo eles tirar uma naninha. Pois é, caraca, não é. Isso é uma figura de linguagem clara. Ele diz aqui, né, que foi dito que eles tinham sido colocados para dormir, aí já vem a interpretação dele. Até que fossem úteis novamente, ninguém falou isso. Falar? Eu não lembro disso. Não. Ah, porque eles foram colocados para dormir até serem úteis novamente. Não lembro. Falou. Eu lembro, vi o filme 20 vezes. A questão é repetida quando Rice volta com o corpo do Caliban e questiona o sucesso da missão. Rice diz que o objetivo é tirá-las de circulação vivas ou mortas, mostrando que ambas as possibilidades são válidas, mas também dizendo que cuidaria da situação de maneira que ele achasse melhor, logo pegando as cobaias ainda vivas. Não, se é vivo ou morto, o melhor é o melhor. É, mas se ele pegou vivo, pega vivo. Sim, mas se essas crianças vão te matar... Não, naquele momento ali elas estavam subjugadas, no momento que ele... A gente questionou o momento que elas estavam lá... Então, eu entendo tudo isso que você está falando. Mas quando você tem um monte de crianças super poderosas, subjugadas, e tem dois demônios com garras de adamante vindo pra cima de você, não dá tempo de gastar uma galera cercando as crianças super poderosas. É isso que eu tô falando. Eu não quero matar crianças mutantes. Eu só estou analisando o filme. Por fim, uma curiosidade extra. Na dublagem brasileira, não ficam dúvidas sobre a última fala do personagem. Lá, aquela dúvida que tínhamos se ele tava falando de ter um filho, se a sensação era de morrer ou ter um filho. Sim. Uma filha, no caso. E ele diz aqui... Não fica dúvida quando ele diz, em português, dublado. Então, essa é a sensação de ter uma filha. Algo que faz muito mais sentido do que morrer, já que é relatado como um momento de paz pra ele. Então, beleza. Foi isso que vocês explicaram. Entendi. Sim. Mas aí saiu a matéria agora do Hugh Jackman falando que ele faria um final diferente. Hugh Jackman, o Wolverine não morria. Exato, não morreria. Sairia fudido, mas teria sobrevivido. Mas ele fala, essa era a minha ideia, mas... É óbvio que eu concordo com o que o James Mangold fez e tal. Do Logan ser... Ele não é um ser humano normal. Então, ele ser destruído, a máquina de destruição ser destruída, faz com que ele finalmente sinta o que é a morte. E ele fala, então é essa sensação de morrer. O Hugh Jackman falou isso. Então o Hugh Jackman entendeu que nem eu. Por que eles mudaram na dublagem? Que bizarro. Porque a dublagem não vai pro diretor do filme, né? Mas é aprovado por eles, cara. É, mas aí que aprovou, aprovou o que achou. Acho que você quiser. Que foda, né, cara? Eu queria saber o seguinte, TV, Smart TV de verdade, não esses TVs lobotomia que a gente tem nas nossas casas. A TV de verdade que tem um assistente pessoal, porque assim, hoje em dia tá sendo tudo construído separado, né? Você tem aí Google e outras empresas lançando os seus assistentes pessoais caseiros, né? Onde você bota aí, sei lá, pede pizza e manda ele tocar música, é basicamente isso que eles fazem. E se diz se tá chovendo ou não de uma forma graciosa. Ele pede pizza, manda tocar música e manda tudo que você fala pra iniciar, é verdade, isso é a parte mais importante. E o timer, né? Agora, e tem nos smartphones isso, claro, também. Mas assim, eu no último... Acho que no último programa de tecnologia que a gente falou, eu já tinha falado que eu acho que o uso dessa tecnologia, ele funcionaria perfeitamente numa TV. Porque a TV, ela é o centro da casa, na maioria das casas. Infelizmente, é muito triste isso, mas é a verdade. Mas ele tá sempre numa posição de destaque, à vista de todo mundo. A TV tem câmera e pode ter outros sensores, até pelo tamanho dela. E ela pode exibir as informações de uma forma melhor. Mas acho que pra uma casa americana, é isso no enquadro. A casa americana, normalmente a TV foi num cômodo separado. É? Você acha? Por isso que eu acho que o pensar deles não é esse. Normalmente, pra quem tem casa lá, pro público-alvo deles que eles pensam, a TV fica no home theater, no quarto de TV. Ela não costuma ficar na sala. Em termos da tecnologia em si, isso que o Dave falou, na verdade, é importante e é... Olha o cara que tá no Google falando. Ah. Vamos ficar esperto, porque pode vir uma informaçãozinha aí sem querer, hein? Ai, ai, ai. Mas isso que o Dave falou faz sentido pelas centralidade que a TV tem na casa, principalmente nessa ideia de fazer uma casa inteligente. A única questão que a gente sempre esbarra é a questão da privacidade, porque a gente, o tempo inteiro que a gente quer fazer com esses assistentes é que a gente tenha computadores que ajam com a gente como se fosse uma outra pessoa que tá ali com a gente. Só que uma outra pessoa, ser humano, ele tem o discernimento de saber o que ele pode falar em certos momentos e outros não. E um assistente inteligente ainda não tem esse discernimento. Então, por exemplo, se você vira e fala assim, ok, Google, pede uma pizza pra mim. Ó, o meu celular acordou. Tá chegando a pizza agora. Se você vai e pede a pizza pro assistente, aí ele vira e te faz um assistente tão contextual que ele sabe que você pediu uma pizza anteontem. Aí ele vira e fala assim, você quer a mesma pizza que você pediu anteontem? E se tiver alguém na sala que não pode saber que você pediu uma pizza anteontem? Eita! É, seu Jarvis. Dedo duro, né? É que nem o cara que vai no motel e o recepcionista fala, o quarto de sempre? Mas esse recepcionista é um cara que não pode pode trabalhar no motel, né? Essas perguntas, essa é uma pergunta que você não pode fazer no motel nunca. O Irado tem essa história, né? O Irado, ele olha, cara, o Irado é foda, cara. Eu trabalhei no motel, todo mundo sabe. E aí eu escolhi uma cortesia pra ele. Ele ia levar a menina lá. E aí ele queria, na cabeça maluca dele, parecer um picão comedor do caralho, pra mulher falar, nossa, esse cara é foda. E aí ele pediu pra eu falar na recepção quando ele chegasse, senhor Julian, é o quarto de sempre? Caraca, porque a mulher, nossa, ele vem aqui sempre. E eu fiz isso, é claro que eu fiz. Botei o uniforme, fui lá pra recepção, quando ele me avisou que tava vindo, né? Quando ele chegou, senhor Irado. Quer que eu estacione o carro, né? Senhor Irado, quarto de sempre? Ai, caraca. Cara. Que ideia que ele tem de que isso vai ser alguma coisa legal se ouvir, né? Mas olha só, teve um vídeo recente que bombou da família com a Alexis. Sabe, a Alexis é assistente de casa da Amazon. Da Amazon, sim. É, Alexa. Parece um punk de rock um pouco maior, né? Que você bota na parede, na mesa, etc. E você fala com ela. E toca música e filme na TV. Enfim, é um assistente só pra casa. Encomenda. Né? Encomenda coisas, exatamente. É, exatamente. E aí, era uma criança, um moleque de, sei lá, 4, 5 anos, no máximo, e ele tá falando, Alexis... Ele entrou num site. O garoto falou alguma coisa assim, tipo, Alexa, acesse ChupiChub. Aí o Alexa falou, ok, entrando no XTube. Mas ela começou a falar um monte de tag pornô, sabe? Começou a ensinar um monte de coisa. E aí a galera assim, não, Alexa, stop! Alexa, play ticker. Bobby, can you talk to play wheels? You want to hear a station for porn detected. Porno ringtone, hot chick, amateur girl, quality, no, sexy. No. Pussy, okay. Anal, dildo, ringtone. Alexa, ringtone. Stop! O moleque não entendeu nada, óbvio. Mas, tipo assim, isso também pode vir porque ela tem um histórico já gravado e ela vai aprendendo, né? Com o usuário. Então, do ponto de vista do aprendizado de máquina, o grande problema que a gente tem aí é o negócio da contextualização. Uhum. O André tá conversando comigo e ele fala da pizza, eu sei, pelo contexto que a gente tá, se eu posso falar ou não da pizza que ele comeu com uma pessoa, talvez a mulher dele não possa saber naquele momento. A gente sabe esse contexto. A máquina não sabe esse contexto. É, ela... você sabe o que você tem noção. E tem gente sem noção também que não vai saber. Isso, é, então. Então, daí é. Daí é tem gente que vai pedir pra ser recebido na porta, né? Então, daí é outra questão. Mas quando a gente tá falando de máquinas, é muito difícil você entender esse contexto. O que, que é o contexto que você tá agora? Quando é uma criança que tá ouvindo... Você escreve o E e o E na hora de teclar a mensagem, né? Fica acentuando qualquer E, porque não faz ideia do contexto do que você tá. Por exemplo, Natural Language Processing é o caso clássico. Ele não consegue identificar o que é, o que é. Eles realmente não conseguem interpretar a frase, entender o que você está falando. Então imagina. E olha que isso é só uma questão de um contexto quase que só linguístico. Mas quando a gente está conversando com alguém, a gente tem um contexto linguístico, um contexto emocional, um contexto psicológico, um contexto situacional. E a gente tem que colocar isso tudo em consideração quando a gente está montando uma máquina inteligente. Então, quer ver um caso muito simples. Vamos falar que você entra na Amazon. Não vou falar o Booking, porque seria um exemplo muito óbvio, já que posso falar alguma coisa que eu não poderia também. Vou falar que você entra na Amazon e você tá navegando dentro do site. Tem momento que você só tá procurando informações novas. Ah, quero ver, o que será que tem essa TV, o que será que tem aqui? Tem outros momentos que você quer comprar, então você tá realmente buscando pra poder comprar alguma coisa. O seu comportamento é completamente diferente de um caso pro outro. E atualmente, a Amazon e todo site e-commerce trata as duas coisas da mesma maneira. Então, se você tá olhando aquela TV de 10 mil euros, que você nunca vai comprar ela, ele vai manter aquilo no teu histórico, porque ele não entende que você tá no contexto de brincar no site. Tá só xeretando, você não tá... Isso afeta todo o comportamento de recomendação seu no futuro. E quando você vai numa loja, o vendedor sabe. Ele não tem botão, tava só olhando. Poderia ser. Mas quando você vai numa loja de eletrônicos, o vendedor saca que você tá olhando aquela TV de 85 mil reais, você não vai comprar ela. Você só tá passeando. Então, ela pra cara, né? É só você fazer o sistema linkar direto com a sua conta bancária. Então, se você tá olhando uma TV de 40 mil reais e a sua conta bancária tem 5 dólares... Eu só quero dizer o que o cara do Google tá falando. Olha o que o cara do Google tá falando. Não tem nada não. Então, é um problema muito complexo a presença de máquina. Então, isso aplica a todos esses sistemas de smart homes, como é que ele vai entender o contexto que você tá pra poder funcionar melhor. É, eu tava pensando aqui que hoje em dia a gente já tem mais ou menos aquilo que o David tava querendo, que é a televisão que te escuta, né? Pelo menos você pode pegar o controle remoto e sair falando pra entrar no Netflix, procurar alguma coisa, ou até o Apple TV ou outros. Tudo escuta hoje já, cara. cara. O celular escuta, o videogame escuta. Você viu o filme do Snowden, David? Eu ainda não vi, porque eu não quero entrar nessa paranoia com vontade. Eu já vi, já cobri minha câmera do meu MacBook. É, cara, quando o presidente Zuckerberg já cobre o microfone, saída de microfone e câmera de computador, é que você sabe que o negócio é realmente sério. É, mas assim, você tem que desencanar, porque é impossível. Porque esses sensores estão em tudo que é lugar, cara. Hoje em dia é de graça o preço de um microfone, de uma câmera pra estar dentro de um aparelho. Você viu a galera falando que assistia novela mexicana nos Estados Unidos e de repente começava a aparecer anúncio em espanhol no Facebook? É, isso aí. Isso é uma parada maluca, porque às vezes você tá pensando em alguma coisa ou você conversa um assunto e quando você vai, entra num site Facebook ou Google da vida, ele mostra um assunto relacionado. Como pode? Então ele já tá puxando de WhatsApp, ele com certeza já deve estar puxando de novela mexicana, de áudio que ele tá captando. O Facebook, cara, quando você dá ok nos termos de uso, você assinou um acordo com o demônio, cara. É isso. Exatamente. As pessoas de vez em quando me perguntam, falam assim, ah, mas poxa, você é psicólogo cognitivo, o que que você tá fazendo no Google? Exatamente isso, a gente tá prevendo o que que você tá tentando colocar na máquina. Olha aí, olha que perigo, André, pelo amor de Deus. Olha o que você tá criando aí, cara. Ele tá criando a Skynet, porra. Skynet, aí eu vou falar outra coisa, daqui a pouco quando a gente vai frente de Blade Runner e Dolores do Westworld, né, a Six do Battlestar Galactica, fudeu, cara. Quando vier uma mulher, uma robô... A Six literalmente, né? É, a Six literalmente, mas deixa pra lá. Eu já adianto que eu não vou oferecer resistência, cara. É por isso que no presidente Zuckerberg a galera vai escolher votar e não clicar no termo de aceite, né? O voto é um termo de aceite no final, né? Foda. É. Mas então a gente pode esperar que o futuro, um futuro tecnológico extremamente invasivo. Acho Sim. que não tem mais volta. É. O André, ele não pode, que ele quebra o contrato dele com o Google, se ele falar. Ninguém podia imaginar isso, né? Eu previ o Waze, previ várias coisas aí nos outros Nerdcasts antigos. Mas... Então, o cara pegou o Nerdcast que a gente gravou 10 anos atrás, lá no início. Você falou o que mesmo? Eu não... queria um GPS que me desse uma rota sem trânsito. Caraca! Olha só! 2006, cara! Eu vou ser futurólogo, cara. Eu sou um futurólogo. Eu só não capitalizo isso. Outro dia eu tava ouvindo um Nerdcast bem antigo e você previu um negócio absurdo também, mas eu não consigo lembrar o que que era. Mas foi assim, eu falei, caralho, não é possível isso. Foi muito, muito absurdo. Acho, porque é isso aí, cara, eu sou um futurólogo. eu estive num evento e tinha um cara que era futurólogo. Futurólogo, esse era o job do cara. O nome do trabalho do cara era futurólogo, tá no cartão de visa dele, fulano de tal, futurólogo. Esse é o job que eu quero. Você faz uma, você lê meia dúzia de feeds, nem precisa ler isso tudo pra entender o que tá acontecendo, faz umas projeções malucas, faz um PowerPoint com um alívio cômico, tá claro? Conta uma historinha bonita que deixa as pessoas esperançosas, faz umas piadotas, joga umas possibilidades e você não precisa entregar nada. Nada. Realmente... Se não acontecer, pô... Mas eu não tô cobrando ninguém pra ouvir o Nerdcast, né? Essa aqui é a parada. Deveria. Porque os caras cobram. Essa aqui é a parada. O cara se vende como grande futurólogo, ele cobra pra dar palestra, empresas contratam ele. E aí se acerta, como eu acertei com o Waze aí, na cagada, era um desejo meu. Mas não foi cagada. Não foi cagada. Você é carioca, você sofreu com o trânsito a sua vida inteira. Então, você entendeu, chegou a essa conclusão, porque você se fudeu, que nem o cara que inventou o Waze, que é israelense, se fudeu muito com o trânsito também. Aí eu boto no meu PowerPoint, futurólogo que acertou sobre a criação do Waze. Você ainda pode pôr o áudio, né? Falar o que eu falava aqui em 2003. Aquele áudio falhado, né? De gramofone, né? Isso que o Nick falou é verdade, olha. As grandes invenções, as grandes tecnologias, elas só surgem a partir de ideias de pessoas que se fuderam por causa de algum aspecto da vida. Né, André? É uma necessidade profunda de resolver aquele problema. Exatamente. Por exemplo, o cara que inventou o Uber, ele ia pra CS, ficava no hotel mais barato. Tava lendo uma matéria sobre isso, uma matéria que ele escreveu em 2006. Ficava no hotel mais fodido e toda hora tinha que enfrentar a fila de táxi de 20 minutos pra ir de um hotel pro outro. E essa merda ficou martelando na cabeça dele e o cara inventou o Uber, cara. A oportunidade tá aí pra todo mundo. É, o Dropbox, a história de como que o Dropbox foi inventado também é muito parecido com isso. O cara tinha que ter algum arquivo pra uma reunião que ele tinha, mas aí ele tinha lembrado que ele tinha esquecido o pendrive dele, mas aí ele ele tinha acesso à internet, ele pensou, olha, se a gente colocar isso na nuvem, por exemplo. É, são coisas simples e geniais, né? Essa parada, se repara, o Dropbox é uma parada que é possível de ser feito há, sei lá, uns 20 anos, desde que começou a rolar a internet, mas... Só que o pessoal que trabalhava com informática, que tava com a área, lugares onde tinha rede sempre, de um jeito ou de outro, maluco, você já fazia isso. O cara só teve essa cara de perceber que era um momento que ele podia juntar um monte de tecnologias que já tava na cara dele e fazer uma parada fácil. O negócio já tava praticamente pronto, era só de brincar Lego, era só ele juntar uma peça daqui, outra dali e fazer o negócio dele. Eu acho que eu já falei isso em algum outro Nerdcast, sobre o que a gente chama de criatividade. E eu acho que é importante a gente colocar o seguinte, a palavra tecnologia, na verdade, ela vem do grego, que significa criatividade, criar, arte. Então, tecnologia nada mais é do que uma criação artística para resolução de algum problema. Todo processo de criatividade, ele parte disso. Geralmente, você pega um conhecimento de um domínio X e aplica esse conhecimento num domínio completamente diferente. O Uber é a mesma coisa. Você já tinha todo mundo com celulares, com geolocalização, com intercomunicação pela internet e tal. Era só você juntar essas pecinhas e criar um serviço onde o cara te acha geolocalizado, te mostra onde o carro dele tá e tal. Enfim, as peças já estavam disponíveis, né? Foi só juntar e fazer uma revolução. Fazer na frente. Exatamente. A sacada do cara foi perceber isso. Foi perceber que, pô, já tá tudo aqui, é só juntar essas peças todas que mudou bem. Tá tudo aqui. Exatamente. E não é bizarro, assim, como o mercado funciona? Porque tem um cara que tem a ideia. O cara vai lá e vai falar, ah, eu vou fazer um serviço que faz isso. Faz o que o Uber faz. E aí vem um monte de serviço maluco atrás. Sim. Ah, eu faço a mesma coisa que o Uber, só que eu tenho um bigode rosa e... Sou mais amigável. E eu posso dar amigável de cu é rola, né? Ué, não é isso que o Lyft fala. Eu não achei nada amigável. Mais amigável? Não achei nada amigável. Achei uma merda, inclusive. O Lyft. Lyft, é. É porque hoje todo motorista do Lyft é Uber. É, tu não tem nada amigável. Aí tem outro que fala assim, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou te deixar na esquina. Exatamente. Caraca, é inacreditável. Exatamente. É, mas isso é market share. As pessoas querem um pedacinho. Não, eu tô reclamando. Porque faz parte. Todo lugar acontece. Todo serviço. Tem podcast, acontece. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Acontece tudo, em filme. O que eu tô falando é engraçado perceber nessa que tem empresas e pessoas que têm a característica de realmente inovar, de trazer algo novo, diferente, que pode vir de estudo, de feeling, mas é uma característica, né, de um grupo. E tem um grupo que tem a característica de copiar, de reagir. Fez assim, também vou fazer. E às vezes de copiar melhor até, né? É, tipo o Mark Zuckerberg. Exatamente, não, mas é isso. Muitas vezes o cara copia e a partir dali ele avança mais um ponto, entendeu? O que aconteceu na história da tecnologia. Não, aconteceu. Tem um caso clássico que é o limpa-vidro de carro. Foi inventado pelos portugueses e os alemães botaram lá de fora. Caralho, piada de português. Fazia tempo que não aparecia aqui. Nossos queridos amigos. Luz e Foi tão inesperada. Caraca. Foi gratuito. Totalmente gratuito. Falando de invasão de privacidade, redes sociais, essa coisa que a gente tava falando, olha uma parada sinistra que começou a acontecer e que pode se tornar mais sinistra no futuro. O Facebook, o cara livro, ele queria comprar o Snapchat, certo? Ele quer comprar tudo, ele gosta, ele compra, né? É tipo um cidadão Kane. Sim, é normal. Ah, eu gostei do WhatsApp, vou comprar. Comprei do Instagram, vou comprar. Gostei desse óculos digital, vou comprar. É isso, compra tudo, tá certo. Faz parte, ele faz uma oferta, o cara aceita e todos estão felizes. Disney, mesma coisa, sai comprando. Sim, sim. Aí ele chegou pro Snapchat e falou assim, gostei desse negócio que você fez aí, quero comprar. Aí o Snapchat falou, não quero vender, por motivo XYZ, não vou vender, obrigado. Aí ele falou assim, não vai vender, então eu vou fazer meu próprio Snapchat. E foda-se você. E aí ele fez o próprio Snapchat e tá destruindo o Snapchat de verdade. O Blackjack. Pois não, eu pensei exatamente fez disso. Fez o Snapchat no Instagram e agora tá implementando ele no próprio Facebook. Assim, tudo bem, com certeza os advogados e a galera do Facebook fez as contas, chegou à conclusão que mesmo que eles sejam processados, não sei o que lá, eles vão ganhar tanto dinheiro que vão gastar, se bobear, até menos do que se tivessem comprado o Snapchat. Cara, o pensamento deles é mais escroto do que esse seu, né? A questão de ganhar tanto dinheiro. Eles sabem que um caso desse não vai ser resolvido em menos de 5 anos. Então, quando até lá já acabou, né? Quando os caras acionarem ele, eles vão empurrar essa porra na justiça por 5 anos e vão quebrar o Snapchat. No final, o Snapchat pode até ganhar, mas não vai levar. Cara, ele pode até levar um dinheiro, mas se bobear em 5 anos, se o cara quebrar, mas mesmo assim ele não tiver a ação jurídica, vamos dizer. Se bobear, ganhar menos dinheiro do que na venda, entendeu? Pois é. O cara que inventou a câmera digital de TV, a TV digital de tubo, morreu pobre porque a American Broadcast Company fez exatamente isso. Bom, o cara inventou, legal, mas a gente tem mais advogado. Então exatamente, segura o processo na justiça aí enquanto a gente puder, porque ele vai morrer de fome. Mas a minha questão é a seguinte: e se a partir de agora isso virar o padrão? E se a partir de agora alguém desenvolve um app com uma ideia nova, diferente, inovadora, um novo WhatsApp da vida, um novo Instagram, um novo Snapchat, e aí o Facebook resolve que não vale mais a pena ele fazer uma oferta no cara. Ele simplesmente vai copiar e foda-se. Esse já é o futuro sendo desenhado há um bom tempo, quando começou a se tornar impossível você processar essas empresas grandes. Isso já não vem de agora, isso já vem há muito tempo atrás. É igual uma parada que é comum e que eu ouço isso de cliente, e é engraçado. Você é um cliente de uma empresa normal. Empresas normais, assim, pode ser, sei lá, o Odebrecht. Tô falando empresa nesse nível. Algum software da Microsoft fez merda e perdeu todo o dinheiro da sua empresa. Você acha que o Odebrecht consegue ganhar na Microsoft na justiça? É, o Odebrecht acho que não. Não, mas tô falando, cara, pensa no tamanho que é o Odebrecht. Você acha que uma empresa do tamanho do Odebrecht ganha na Microsoft na justiça? Porque não ganha. Então, pra que serve a garantia do software? Não sei se não serve pra nada. A questão é a seguinte: pode até ganhar, mas o tempo que vai demorar pra poder ganhar... Não vai ser... Você vai ter outros problemas. Não é questão, ganha. Essas empresas ganham, as grandes perdem na justiça, mas elas conseguem te dar um trabalho tão grande que você vai se... Que até lá, a sua empresa já quebrou, provavelmente. Pois é, não. E as custas de um processo desse são tão absurdas que as custas vão te quebrar. Ah, o Nick sabe bem na história. A Apple tentou quebrar a Microsoft no início da década de 90, processando eles pelo Windows ter copiado o look and feel, o jeitão do sistema operacional. Exatamente. Aquele processo, naquela época, deu no que deu, a gente sabe. Se aquele mesmo processo fosse hoje em dia, a Microsoft ia quebrar. Então, se eles tivessem ganho, eles iam ser donos da Microsoft no final do processo. É isso. Ia ser uma empresa só. E hoje em dia, com o jeito que a justiça rola, com o jeito que as finanças... Não é só aqui a nossa justiça do Brasil. A justiça do mundo no geral, hoje, a justiça americana, a gente vê isso direto. Os custos que as coisas se tornaram, hoje em dia, aquele processo teria ido pro lado da Apple e a Apple teria quebrado a Microsoft. A Microsoft não... Mas também tem que lembrar que a Apple processou a Samsung quando rolou o primeiro iPhone pelo Galaxy S, ter copiado o menu e todo o look and feel e tal. Ganhou e não quebrou a Samsung, né? Porque hoje em dia as empresas têm muita grana. Foi uma porrada. E não quebrou porque é a Samsung. E a Apple hoje em dia tá processando a Qualcomm por quebra de patente. Mas eles já tinham um acordo, né? Parece. A Apple e a Qualcomm tinham um acordo e parece que Qualcomm não pagou e por isso que eles estão processando de novo. Mas a questão, minha dúvida é a seguinte: qual vai ser a motivação que alguém sozinho vai ter de criar algo novo com essa ameaça bizarra, cara? É complicado. Mas esse é o problema da rede tutorial, do jeito que ela tá hoje em dia no mundo inteiro. Posso... É uma maluca. Eu acho que o Snapchat ele tá tentando se reinventar, como uma companhia de hardware. Mas ok, beleza. Mas ele tá tomando muita porrada e não fez nada. É uma competição escrota. Eu sei que o mundo é escroto, sim. Não é... Eu não tô assim, ofendido. Eu sei que é assim, só tô constatando. Mas a minha questão é: a galera que inventou o Instagram, por exemplo, não era uma puta empresa monstro, gigante. Não, eram os caras que conseguiram um investidor e fizeram o aplicativo, ele deu certo, conseguiram umas rodadas de investidor e depois foram comprados. Foi um bom negócio. Foi um bom negócio, mas é o que eu tô falando? De repente, esses caras daqui pra frente, o cara, quando o negócio se demonstrar interessante, antes mesmo que ele consiga ser comprado, não sei o que lá, ele vai tomar... Já tem o maluco copiando. Mas posso dar um exemplo disso? Hoje em dia, a galera que lança Kickstarter de sucesso, antes do Kickstarter estar financiado e estarem começando a produzir um negócio, você já encontra as melhores para vender no Alibaba, no AliExpress. Olha que maluquice. Você tem uma ideia, você lança ela no crowdfunding da vida, antes de você conseguir terminar o crowdfunding, os caras já estão produzindo a sua ideia, cara. Para pensar, isso é basicamente o quê? É um processo de espionagem industrial aberto. Sim. Porque você não tem dinheiro, mostra o seu projeto pro mundo inteiro e quem tem dinheiro e tá na quinta marcha, vai lá e faz. É só correr pro abraço. É foda, né? É complicado. Mas deixa eu dar uma dica aqui, porque isso é uma questão que a gente que trabalha com inovação de software e tal, é algo que é bem claro pra quem tá em contato com as grandes empresas. Você trabalhar com algo puramente digital vai ser muito difícil competir com empresas como Google, como Facebook, a gente lá no Book, é muito difícil competir. Quais são as grandes empresas agora, as outros grandes sucessos que vieram pra ficar? Uber, Airbnb, você pode falar até Netflix um pouco, são as empresas que conseguiram quebrar o digital e fazer contato no mundo real com outras coisas. Isso é uma estrutura que não é fácil replicar. Você chegar e você ter contato com os taxistas, com os motoristas, não é algo fácil. 2 minutos que você replica. Você conseguir ter contato contato com os donos de casa, né? Algo fácil de replicar. Então, a inovação para essas empresas menores agora, vai ser eu acredito, vai ser muito difícil vir da inovação direto num produto digital. Porque no produto digital é simplesmente você pode copiar, você pode contratar as pessoas. Quando você passa para o mundo real, são muitos outros contatos. Você precisa conhecer pessoas, você precisa ter call center, você precisa ter várias coisas que não é simples de replicar. Então, é por isso que, mesmo se o Facebook hoje quisesse ir lá competir com o Airbnb ou com a Uber, não é algo fácil de se fazer, é muito custoso. Então, a minha impressão é que as novas startups que vão suceder e não vão ser compradas por essas grandes empresas vão ter esse trabalho de desenvolver uma conexão com o mundo real, não só digital. Tá, então peraí, vamos agora bancar o futurólogo. A gente tá indo pro mundo onde toda inovação vai ser absorvida por 4 ou 5 corporações? Ou você acha que... Já não foi? Você acha que ainda tem tempo? Porque esses caras que quebraram paradigmas, tipo a Neto, como você falou... Tipo o Google, tipo a Netflix, tipo o Uber, o Airbnb. Esses caras começaram do zero e eles são eles mesmos. Eles têm investidores e tal, mas eles não foram adquiridos por outras companhias maiores, entendeu? Eu acho que ainda tem espaço pra alguém começar do zero ainda. Você acha que ainda tem espaço? Não, o cara pode começar do zero e ser comprado pelo Google, pelo Facebook e fazer um bom negócio. Que nem o Oculus Rift, por exemplo. Eu acho, eu só não sei o que é, senão a gente estava começando uma startup agora mesmo. Eu tenho convicção que sim, eu acho que se a gente for ver esse Nerdcast daqui a uns 2, 3 anos, a gente vai lembrar, falar, pô, aquela empresa não existia ainda e foi foda. Aham, uhum, mas é, pode ser mesmo. O tempo pra adoção de qualquer tecnologia tá ficando cada vez mais curto, né? É verdade. Sei lá, se levaram 20, 30 anos pra mais da metade das casas terem uma TV e hoje em dia o tempo pra adoção de smartphone foi umas 6, 5 vezes mais rápido e pra adoção de qualquer coisa que já use smartphone é mais rápido ainda, né? É verdade. Eu acho que isso que o Caio Gomes falou faz completo sentido. Em termos técnicos, a gente não tem muito, assim, a tecnologia ela já está bem avançada. A gente já consegue, em termos técnicos, a gente já consegue fazer muita coisa. Agora, a forma como essa tecnologia chega no usuário mesmo e consegue resolver um problema muito real, isso é um problema mais difícil. E que eu acho que o sucesso de qualquer empresa de tecnologia está nisso. Está na forma como utiliza-se esse conhecimento técnico para a resolução de um problema que é muito real. Fazer um script em Python para poder fazer com que sua foto seja compartilhada com milhões de pessoas, isso é fácil. Isso é muito tranquilo fazer. Agora, entender a necessidade de quando que o cara quer compartilhar uma foto e em que contexto que ele compartilha a foto, isso é mais difícil. E eu acho que qualquer sucesso vai depender de entender esses aspectos. É, o sucesso do Snapchat foi vender a ideia de que aquela foto era anônima, né? Ou que ela se destruía depois de um tempo. Só isso, né? Exatamente. Numa era que as pessoas gostam de trocar nudes, isso é fantástico. É, a pessoa se sentia... Mas você vê, o Snapchat ultrapassou essa ideia do nude. Entendeu? Ele não virou um chat roulette da vida, ele virou uma parada cultural que todo mundo adotou. Não, e as coisas que ele inventou foram muito legais. Os filtros, né, 3D, a gente pode não gostar, mas o público-alvo gosta. E também aqueles filtros de localização, você tá no lugar e aí você bota aquele filtro, isso aí. Tanto que o Facebook tá copiando tudo. Como é que será o nosso futuro energético? Futuro, a gente tem um cara que é importante pra gente novo no campo da energético, o Elon Musk, porque recentemente a produção, assim, antigamente era muito caro produzir painéis solares. Era extremamente caro, extremamente poluentes, era uma coisa que as pessoas falavam, energia limpa, mas não era, afinal das contas. A energia produzida era limpa, mas para produzir os painéis era uma loucura. Mas a tecnologia mudou muito nos últimos 5 anos. É, lembro que falava que para produzir os painéis era tão poluente quanto... É, você queima todo o combustível fóssil para fazer o painel, né? Exato, então no final das contas você tá poluindo indiretamente, né? Você tá poluindo pra não poluir. É, você tinha que usar 5 anos o painel pra poder break even a poluição que você causou. Era uma coisa assim, ridícula que você fazia. Teve uma mudança muito radical nos últimos 5 anos em eficiência dos painéis, em poluição feita pra poder produzir o painel. Então, foi uma mudança absurda. Tanto que vários países estão começando a ter agora de verdade usinas solares factíveis. Então a gente tá realmente começando a se aproximar do momento onde isso vai começar a ser utilizado pra valer nas casas. Se você vê as retas de custo, você percebe como que a coisa ainda vai mudar muito mais, porque o custo da energia produzida por carvão ou produzida por gás natural, ele é mais ou menos o mesmo nos últimos 30 anos. Se o custo da energia solar agora tá ficando mais barato, é porque o custo dela tá caindo muito. A perspectiva daqui a 5, 10 anos é o da solar ser muito mais barato do que gás, carvão e outras coisas. Quer dizer, elas estão estáveis, é a solar que tá caindo, né? Então, vamos falar da SolarCity, que é a empresa de energia solar do Elon Musk também. Ele tem uma das negócio em que ele instala todo o equipamento na casa da pessoa de graça, que normalmente é uma instalação muito cara. cara, você comprar equipamento, sei lá, era $20 e você vai levar, sei lá, 30 anos pra economizar em energia elétrica o que o seu painel solar vai gerar. Então, assim, é um negócio que vale a pena muito longo prazo e por isso que não tava pegando, né? Então ele começou a instalar os painéis de graça nas casas. O que acontece? Toda a energia extra que você não utilizou, você vende pra ele, né? Pra cidade, né? A cidade usa, né, isso. E, enfim, parece ser um puta negócio, né? E aí, mas aí estavam também duvidando se isso ia pegar ou não ia pegar, e etc. E esse barateamento do equipamento, né, das células de energia solar e dos painéis, deve estar ligado a isso também, né? Porque senão o cara não teria dinheiro para investir dessa forma. Eles anunciaram recentemente que eles conseguiram desenvolver uma cerâmica que consegue captar energia solar, ter uma aparência de telhas normais. Eu achei sensacional. É, muito verdade. Legal isso, cara. Em vez de ser aquele painel preto horrível que eles colocavam por cima do telhado, né? Agora é um telhado por cima do telhado, exatamente. Parece um telhado normal, mas aquele telhado inteiro tá fazendo a captação de energia solar. Então é muito mais atrativo para as pessoas. Você constrói a tua casa já com os painéis no topo. Ah, e no final ele acaba sendo otimizado pela área que ele tá abrangendo, né? Muito mais, é, isso aí. Segundo ele, já vai ficar mais barato do que a telha normal. Aí sim! Aí você mexe no jogo. É, exatamente. Assim, você tem um telhado que você tem que ter. Exato. Né? Se você tem uma casa, você tem que ter um telhado. Exatamente. A gente tá falando do mercado americano. É importante a gente destacar que os tipos de telhado nos Estados Unidos, eles são um pouco diferentes do que a gente tá acostumado no Brasil. O telhado padrão americano, na verdade, é aquela telhazinha meia lua de barro ou a telha de concreto que parece um... Parece uma chapa, né? Não, é uma chapa de concreto, não, perdão, de asfalto que eles chamam, que é uma chapa... Parece uma cortiça. Tem modelo de cada um desses, assim, parecido com cada um do gosto americano, que aí não tem... O que a gente vê muito no Brasil é a telha de barro, né? E dependendo do tipo de casa, aquelas telhas cinzas mais largas, que antigamente eram de amianto, né? Hoje em dia me chamam de fibrocimento. É amianto. Amianto, né? No final, né? Mudou o nome e parou de dar câncer. Mas lá não, lá tem muito dessa telha que é tipo um asfalto, uma cortiça, ela é meio flexível até. E aí o que acontece? Todo mundo tem que ter uma telha na sua casa. Aqui o Elon Musk tá fazendo, ela parece muito mais com essa que parece uma cortiça, um asfalto meio flexível assim. Isso tem uma influência grande nos Estados Unidos, porque é o seguinte, lá, a maior parte dos condomínios, aquelas casinhas todas que a gente vê em filme, aquilo tudo é um condomínio fechado que eles têm uma parada que eles chamam de covenant, que é uma assinatura entre eles pra formar o condomínio, onde você não pode fazer alterações na sua casa sob pena de ser multado e ser expulso dali. Então você botar um painel solar padrão na sua casa, aquele painelzão, às vezes é impossível pro cara. O cara pode cair o quanto ele quiser, a casa é dele, mas se ele botar, ele vai tomar uma multa absurda e pode ser obrigado a se mudar. Se a telha é uma telha igual, aí já resolveu o problema dele, porque ele botou uma telha exatamente acabou igual a telha que tinha antes. Ninguém pode reclamar com o cara que a telha dele é um painel solar. Dane-se, a telha tá igual. Não, e ainda tem a vantagem dos vizinhos saberem que ele tem o painel solar, né? Hoje em dia a galera vai instalar o painel solar e muitas vezes onde você tem que instalar o painel é na parte de trás da casa, porque o sol vem de lá. Mas a galera prefere instalar na frente pros vizinhos verem que ele é mais ecológico e aí ele aproveita pouco da energia. Com esse daí que é o teto inteiro, não tem como a galera não saber que você é ecológico. Ele pode mostrar que ele é ecológico só com o carro que ele estaciona na porta, se é um Tesla. Porque aí ele mostra que ele é ecológico e rico e que ele consegue pular a fila, né? Ele bota um charger, né? Bota um Tesla charger lá de fora da casa. Fora. Né? Agora, o mais impressionante é isso da parada. Se custar o mesmo valor de uma telha, se for mais barato, é perfeito. Mas se custar já o mesmo valor de uma telha convencional, já é win total. Porque o cara vai ter que botar telhado, a construtora vai querer. Vai. A construtora já entrega uma casa com um valor muito maior. Olha só, essa casa que eu tô te montando e vou te entregar, ela tem um telhado que faz economizar tanto de energia. Tu vai pagar zero a mais. Exato, não paga zero. Isso ele vende fácil. Muito foda. Isso aí a gente bate palma mesmo. foda mesmo. O Elon Musk tá fazendo o que o Tesla fazia. Eu espero só que o Zuckerberg não funde uma empresa chamada Edison e tente destruir isso tudo. Mas essa empresa já existe, é GE. Nossa. Na verdade, existem duas empresas. A empresa do Edison original é a Ponet de Nova York, a empresa da época. Mas a GE foi fundada. Sim, mas a Edison que a gente considera nessa época é a consolidated de Edison Coned, que é a empresa de energia de Nova York. Olha aí, o Blohan deu aula agora. A GE também foi fundada por ele, mas não é a empresa dessa treta toda. Uhum. Ah, tá bom. Ela não tem treta. Entendi. Não, tem, mas não é essa. A treta da GE é que o Edson foi expulso da GE, né? Sério? Ele fundou a empresa e o board deu um golpe e expulsou ele da empresa. Caraca. Mas hoje eles anunciam no Jovem Nerd. Tá tudo bem. Tá tudo bem hoje. Diz a venda que ele não é um cara muito legal, né? Então... É, fez mais do que certo a GE em tirar esse cara. Tá muito melhor agora ser ele. Mas o Tesla, quando inventou o gerador dele com corrente alternada lá com AC, ele tinha uma visão de como o mundo devia ser. O mundo tinha que usar a corrente alternada e tinha que usar o sistema de transmissão que ele estava pensando, porque aquilo era muito melhor. Só que se ele falasse isso para as pessoas, ninguém queria. Ele teve que criar pequenos produtos que as pessoas queriam para depois vender a ideia de mundo que ele queria e ver as pessoas usarem aquilo. Que é exatamente, faz um carro, faz um painel solar, faz um produto, as pessoas compram aquele produto e depois você põe a tua ideia de mundo em prática. E eu vou voltar àquela ideia de hoje em dia, a tecnologia do futuro é aquela tecnologia que consegue resolver um problema real do usuário. Então, assim, não adianta você chegar pro cara e falar assim, olha, tô construindo um telefone que vai identificar quando você tá olhando pra ele, vai fazer alguma coisa. É, ele vai virar e falar assim, não, tô com medo, não quero que essa informação seja assim. Mas começa a colocar essa tecnologia aos pouquinhos, às vezes na televisão e algum outro produto no carro dele, coisa que ele tá usando no dia a dia, mas que não tem um impacto tão grande, que vai ter... Você tá simplesmente fazendo uma porta de entrada para essa nova tecnologia para ela ter uma adoção maior depois. Vocês entenderam o recado que o André passou aí pra gente agora, né? Átila, no campo biológico. Homens porcos. Homens porcos. Mas é isso que é louco, eu ouvi o Nerdcast de Futuro 1 que a gente fez pra ver do que a gente tava falando, né? Uhum. Ah, imagina um dia que a gente puder fazer órgão fora do corpo, aí você consegue transplantar e tal. Há pouquíssimo tempo publicaram um trabalho agora que eles fizeram um híbrido porco e humano mesmo, e deu certo. Isso, isso, o feto é um ser homem porco, o Willow virou verdade. Ele não tomou roca, cara. Mas lembra do Willow, feitiço do Willow? Dentro do que o André falou de misturar tecnologias que já existem, os caras foram geniais, porque... O maior problema de você fazer um híbrido desse é o que vai crescer disso, né? Mas peraí, antes de a gente continuar, explica. Até que o que foi feito de verdade? Porque na minha cabeça é um guerreiro, meio homem, meio porco. Como é que é o nome daquele personagem do Tartarugas Ninja? O Bebop. É o Bebop. É. Mas isso é um projeto militar, né? Esse é a versão militar desse projeto que você não viu ainda. Não, esse projeto não é a versão militar. Esse projeto é o cara que caça trufas, né? Não, assim, o desafio, fazer órgãos fora do corpo humano. A solução, o porco tem uma fisiologia muito parecida com a nossa e um tamanho bom, ele era o melhor lugar pra você crescer um coração, um pulmão, um estômago. O problema é que você vai ter um ser humano porco, né? O que que os caras fizeram? É normal, inclusive. Até aí eu não vi nada. Eu conheço vários, inclusive. O que que fizeram pra garantir que isso não ia ser um problema? Transformaram o porco, modificaram ele geneticamente, então a tecnologia que já existe, pra fazer pro porco não fazer mais os órgãos internos. Fizeram um porco oco. O feto começa a desenvolver, mas ele para a hora que ele tem que formar os órgãos internos e não consegue crescer mais. Ah, e aí eles jogaram um monte de célula-tronco humana no feto. Então ele incorporou as células humanas e só fez com elas os órgãos que ele não conseguia fazer. Rapaz. Mas por dentro ele tem órgãos completamente compatíveis com o ser humano, é isso? Exato. Assim, porque teria. Porque abortaram ele logo no começo. Então, olha só, o porco, eu já li que ele é o ser mais parecido em termos de órgãos com o ser humano, certo? O que não deixa de ser uma piada bem boa, né? É sempre. Na verdade, o que você tá interpretando do seu jeito, né? Porque na realidade, o ser humano é a criatura que tem os órgãos mais parecidos com um porco. Porque assim, em termos, quando a gente está desenvolvendo dentro do útero, eu falo a gente ser vivo, a gente começa com uma célula única, essa célula vai se reproduzindo, vai ter um momento que a gente chama de especialização de célula, que aí você vai ter um pedacinho dessas células que vão se especializar para virar um coração, um pedacinho delas que vão se especializar para virar um pulmão, e é nessa hora que eles falaram assim, não, então para, nessa especialização você para, você não vai virar um pulmão de porco, mas deixa eu colocar uma célula-tronco aqui para eu te falar que tipo de pulmão que você tem que virar. Entendi. Mas aí deixa eu te perguntar, porque já teve transplante de coração de porco em macaco, em babuíno, e ele sobreviveu mais de 2 anos com... O que eles transplantaram até agora em humano é válvula. Você consegue tirar, estão fazendo isso na China, você consegue tirar algumas válvulas do coração e aí você pega só a cartilagem do porco e transplanta na pessoa. Depois as células da pessoa crescem por cima. Mas aí não tem nada vivo. Vamos dizer o seguinte, que eu preciso de transplante de coração. Aí eles pegam uma célula-tronco minha e eles vão fazer um coração meu, com a minha configuração genética. Isso já é possível agora. Isso já é possível agora. Você pega uma célula da pele sua, trata ela quimicamente pra ela virar uma célula-tronco, e aí ela pode crescer como quase qualquer tipo de célula. Aí você inocula isso dentro do embrião do porco, e aí ela vai receber a instrução das células em volta que ela tem que virar um coração. Aí ela vira um coração. Tá, mas o porco tem que crescer, né? Tem que crescer, tem que viver, tem que... É a parte que eles pararam o experimento agora. Ah, tá. Então, mas a minha dúvida é a seguinte, que eu tô maravilhado com isso. Então a gente pode dizer, no futuro, a gente não sabe quando vai precisar do transplante, a gente pode precisar imediato, não deve esperar 3 anos pro porco crescer, ou 4, sei lá. Você tem a fazenda de porcos. Então você tem que ter uns porcos que são os seus porcos. Mas você não precisa ter o teu porco. Você vai ter... A fazenda de porcos vai ter porcos que são compatíveis com várias pessoas diferentes, não? Mas aí ele cresce com o seu código genético. Se o porco for o seu porco, você provavelmente não vai precisar tomar o remédio de rejeição, é isso? Absolutamente não vai precisar de remédio pra rejeição. Isso sim é a diferença. Daqui a 3 anos eu estou vendo iPig. Você ter o seu porco não é uma solução. Porque talvez você nunca precise do seu porco. É, e o porco vive a vida dele. O porco não tem vida, cara. Essa que é a verdade. A gente tá na Terra, a gente não tá na utopia. O porco não tem vida. A gente tem que ter uma fazenda de porcos. Fazenda de porcos onde os órgãos são, tipo, só positivos. Sabe? Serve pra todo mundo. É isso que você tem que se inscreve no serviço e aí você tá pagando pra eles cultivarem o seu porco lá. Isso. Se daqui a 3 anos você não usar o serviço, você recebe um pacote de bacon no final do ano. Não! Mas aí é bacon... Mistura com humano? Não é mistura com humano. A casca é porco. Isso, a casca é porco. Então, mas é por isso que eu tô falando. A minha ideia é essa. Você faz uma fazenda de porcos. Isso. Que vai ser... Essa fazenda, ela não tem... O porco não tem um dono. Mas ele já teria que ter o seu órgão crescendo lá dentro, entendeu? Ele pode ter o seu... Mas ele não precisa ter o seu órgão, que eu tô falando. O ideal é que seja um órgão que sirva pra mais de uma pessoa. Não, tudo bem. Porque se o porco tiver um dono e esse porco morreu, você se fudeu, por exemplo. Não, mas vários porcos, ué. Mas aí é uma parada maluca, improdutiva. Industrialmente falando. Não funciona. Não, eu sei. Você tem que ter assim, a gente tem, a cada 10 porcos a gente consegue atender a população inteira, vamos dizer. 10 variações de porco. E você tem mais eficiência na produção. E aí é beleza, por que que acontece? Esse cara precisa de um coração. Porque aí você pega um porco só, você usa coração, pulmão, fígado, rim, e aí você limpa o porco. Feijoada completa. Exato, e vende a carne. Faz uma feijoada. É foda. Pra comemorar o transplante bem sucedido. Exatamente, pra comemorar o transplante. O cara faz a feijoada depois. Cara, isso sim, comercialmente, é fantástico, maluco. Porque senão, você, como é que você vai fazer? Você vai ter um porco que tem seu coração, seu pulmão, sua cara. Sua cara. O ponto é garantir que ele não tem a sua cara. Isso é, pois é. Por favor, né? O cara que fizer o porco sem a sua cara vai ganhar mais dinheiro. Isso é deal breaker, né, cara? Eu consigo imaginar esse universo no futuro com as duas possibilidades acontecendo. Você tem a fazenda de porcos genéricos que tem uma compatibilidade com você e tal, e eles são usados na medida da demanda, e você tem os ricões que mandam os seus fazer os seus próprios porcos. Mas aí vira aí o filme do da Scarlett Johansson. Ian McGregor, A Ilha. A Ilha. Só que é a versão com porcos. É. É uma mistura de A Ilha com o Baby. Mas aí você imagina, o carnaval tá chegando, o cara que tem grana, ele já começa a fazer o porquinho dele 6 meses antes, ele sabe que depois do carnaval ele vai precisar do transplante de fígado. E aí na quarta-feira de cinzas já tem feijoada. A ideia da fazenda de porcos genérica, eu acho genial. Genial, cara, genial. Será que você pode usar olhos de porco? Transplante de córnea de porco? Já estão fazendo acho também. Acho que já fizeram. Caraca. Eles podiam fazer transplante de olho de tumburutaca. Seria foda. Ah, pra você ver mais cores. Mas tumburutaca é micro. Ah, eu não me importo, não. Bota numa bola de vidro. Você vai botar o quê? Tipo o olho do Batu, né? O olho do Batu. Tumburutaca lá dentro. Porra, tumburutaca tem uma visão inacreditável. Não lembra do Nerdologia? No primeiro Nerdcast de tecnologias do futuro, a gente falou sobre doping genético e como fazer pessoas transgênicas, né, ou modificadas geneticamente. E isso já tá acontecendo pouco a pouco. Pouco a pouco porque você não pode fazer um embrião transgênico e engravidar alguém com ele e ver no que dá. É, então o que é o pouco a pouco? O que já rola hoje em dia é você pegar alguém, por exemplo, que tá com câncer, tira o sangue dessa pessoa, pega as células do sistema imune dela e você só transforma essas células geneticamente. Tira uma amostra do sangue. É, não tira o sangue. alegria medieval. Exato. Você fala tira o sangue, imagina um saco vazio no chão. O cara pendurado de cabeça pra baixo. Exato, né? Não, tá. Você tira uma amostra do sangue. E aí você transforma só essas células imunes. Você só modifica geneticamente elas. E transforma elas pra combater o câncer daquela pessoa melhor. Certo. E aí põe de volta nela. Já curaram, acho que 10, 15 pacientes no experimento. Sério? Recente. Agora, metade dos pacientes tratados se curaram do câncer desse jeito. Caraca, será que vai tudo virar zumbi, né? Tu viu o filme do zumbi. Inventaram a cura do câncer, fudeu tudo. Caraca, mas é impressionante. Olha só. Como é que é? Repete aí que eu não... Você tira a célula do corpo da pessoa e pega uma amostra de um tumor. Aí você treina in vitro, no laboratório, porque você pode fazer isso muito mais do que o corpo, o sistema imune daquela pessoa pra combater aquele câncer. A hora que a célula estiver bem afiada, você vai e devolve no corpo dela. Faz um treinamento, não vai ter problema com a célula fora e bota ela de volta. É. Isso deve custar $1 bilhão, né, pra fazer isso. Não nesse estágio. Caro. Não é tão caro, não. De N tipos de tecnologia que tem, essa é uma das mais baratas. Porque você não precisa, o mais caro seria manter a pessoa internada e fazer qualquer outra coisa. Mas isso, como é tudo feito fora dela, não é muito caro, não. Você manda a pessoa pra casa e faz tudo em laboratório. Eu já vi esse negócio, tem um filme chamado Gattaca, que é muito bom, que fala dessa questão de nem existe uma sociedade toda de pessoas que são... Eugenia. Eugenia. As pessoas são programadas geneticamente e aí elas, obviamente, têm os melhores empregos, etc. E quem não é programado geneticamente, que é geneticamente sujo, entre aspas, os caras, né, não tem, sabe, não tem chance de ter competitividade que os outros têm. Isso, né? Isso já teve gente que quis fazer isso, chamava Adolf Hitler. Então, não, foi o ele único. Mas da maneira que no filme eles falam que, é proibido por lei ter preconceito genético, mas eles sempre conseguem uma amostra do teu DNA, sei lá, numa seta da porta que tu pegou, o cara... A história de ficção científica é interessante, né? É, exato. Porque tem todo esse contexto, você não pode ter preconceito genérico, mas você dá um beijo na a mulher, dá um beijo no cara. Eu lembro que tinha uma cena assim, né? Que a mulher dava um beijo no cara, que ela tava interessada, e aí ela ia correndo pra poder tirar a amostra de célula do lábio. Pra ver qual pra poder ver a compatibilidade e a genética, sim, do cara, se o filho ia ser bom a ponto dela valer a pena eles casarem. Exato, então. Exatamente. E aí, obviamente, essa questão do tratado no filme. Tu ia fazer entrevista de emprego de escafando. Então, mas... se cair um fio de cabelo, já era. Exatamente. Isso já rola na Europa. O quê? Você já pode fazer... olha só, soma as duas pontas. Você já pode fazer teste genético no feto pra ver se ele tem a alteração cromossômica. Então, o que eu vi, rapidão, era justamente que tinha gênio, era um casal que eles tinham um problema seríssimo, que era hereditário, era alguma doença mega degenerativa. Eles conseguiam isolar essas células. Então eles fizeram uma inseminação artificial com as células que não carregavam esse problema e baixou de 50% e poucos a chance dos filhos terem esse problema para 4%, entendeu? De fato, foi um nascimento com manipulação genética. Não, mas aí, e seleção de gente. Aí é maneiro. Aí é pro bem. Você, em vez de a pessoa nascer com um problema, você diminuiu a possibilidade disso acontecer a quase zero. Eu concordo completamente ótimo. Com isso. Totalmente. A pessoa pode nascer e ter a vida de merda com um problema... Dependente a vida inteira. Exatamente. Por conta disso, ou você pode ter uma vida plena. Mas aí a discussão é assim, beleza. Aí por que, já que a gente tá fazendo isso, por que a gente não escolhe que ele tenha olhos azuis? Ou essa característica? Então é o passo de... Apesar de ser uma coisa benéfica, e eu concordo com ela, é o passo inicial pra você fazer a manipulação total. Tem um ditado que diz assim, ninguém é VIP quando todo mundo consegue entrar na sala VIP. É um ditado do aeroporto de Guarulhos. Quando tem muita gente na sala VIP e ninguém consegue sentar e acabou o sanduíche de queijo com presunto, meu, ninguém mais é VIP. Se você pode escolher geneticamente que, sei lá, seu filho tenha olhos azuis, que isso vai ser foda pra vida dele, todo mundo tiver olho azul, é uma merda no final das contas, né? É, quem tiver olho marrom vai se dar bem. É, tipo, o cara que vai na Suécia, o cara cabelo preto e olho preto, ele vira rei. Porque todo mundo na Suécia é louro de olho azul. Sim, sim, sim. Mas não, o olho é só um detalhe, eu tô falando de outras coisas. Olha o Jovem Nerd. Quer definir geneticamente o tamanho da... O quê? 2 centímetros de pau? É. Quem não queria mais 2 centímetros de pau? O Kid de Bengala e o Stronda. Ele não precisa... Mas eu tô justamente pintando o cenário do Gattaca, entendeu? Do cara ser o atleta perfeito, porque ele foi geneticamente criado pra ser o atleta perfeito, ou o soldado perfeito, whatever, entendeu? Amazon Go. Uma parada que era... Não quero. Nem agora. Já. Nem foi previsto no Nerdcast anterior com tecnologia do futuro e já existe. É maravilhoso. Você elimina pessoas. Eu sei que é uma merda. Eu sei que é uma merda você eliminar cargos de trabalho e tal. É só um quarto da força de trabalho dos países. Mas... Na verdade, ele elimina a interação pessoal. O caixa do mercado, isso já era um processo que já estava acontecendo nos países mais desenvolvidos, né? Tipo, Estados Unidos e tal. Você, muitos mercados e tal, você não tem caixa. Você tem um terminal de atendimento, hoje, né? Isso. Eu tuitei hoje. Eu falei assim, ó, self-checkout foi a melhor invenção do mundo. Você não precisa falar com ninguém, porque assim, são duas pessoas que estão em situações... que não querem se falar. O caixa, ele é um carcereiro. É isso que ele é. Ele é um carcereiro e o trabalho dele é não deixar você fugir daquela prisão sem pagar. É isso. Essa é a parada. Ele tá ali pra te impedir. Tem um curral, tem uma baia, onde você, preso, vai passar. Você só pode sair dessa prisão. E é que nem aqueles mercados que o cara vem checar a lista de compras e os itens do carrinho. Caraca, na hora lembra sai, disso? Né? Caraca, o cara na saída olha que você comprou. Não, lembra disso não. Isso não, tem acontece ainda. Atacadão acontece. Isso ainda. É, na Best Buy tem isso também. Você paga, aí você vai passar pela porta, checa, o malandro fala, fiscal. Deixa eu ver aí isso. Se você comprou o que você comprou mesmo. É isso aí, isso. Nota fiscal. É muito ofensivo isso, não cara. É? Mas e aí? Bom, a Amazon Go é esse conceito de um supermercado, onde você entra, todos os produtos estão identificados de alguma forma com RFID. RFID, né? Não, é RFID. Não é? Não é RFID. Isso é interessante. Não é RFID. Eles é visual. Eles utilizam câmeras de alta definição, que eles traqueiam todos os produtos e o movimento do produto no ar pra saber se você pegou. What? Caraca, agora... Muito foda. Agora eu fiquei surpreendido. Sério que é essa tecnologia? Caraca, olha só, se for assim mesmo, e não duvido que eu acredito em vocês, quando você passa na loja, quando você passa na porta da loja, a prateleira já se arruma pra você. Sim. Aquele chocolate que você gosta, pula pra frente, né? Se bobear, ejeta e cai no teu colo. Cara... Olha só pra fechar a questão, pra quem não conhece ainda, você vai ao supermercado, bota tudo que você quer dentro da sua sacola de compras, consegue detectar tudo que você pegou. A cara que você fez quando você pegou. Ah, isso também. É o principal. E você sai da loja sem passar em nenhum caixa e ele vai saber tudo que você comprou e vai cobrar direto no seu cartão de crédito. É isso. Basicamente, esse é o conceito. É, vai cobrar na sua conta, que assim, né? Na conta Amazon, que você tem na Amazon e tal. E aí, a gente tá discutindo aqui como que ele detecta. Cara, eu não sabia que eram câmeras, eu achava que. Mas não que tem nada de RFID? Nada? Não, porque aí nada você não tem qualquer etiqueta em nada. Você só põe um produto na loja e acabou. No videozinho. Mas peraí, como eles impedem? Porque assim, muito bonito a tecnologia. Como eles impedem que você roube? Essa que é a barata. Ele tá vendo a sua cara e o que você pegou. Ele tá vendo tudo, os lados de todos os corredores estão sendo filmados. Na porta tem o famoso segurança que vai dizer, o senhor, aquele chocolate, senhor. Não tem, ele comprou contigo. Aquele chocolate. Essa mesma tecnologia que reconhece o produto, ela também reconhece a face e vai ser conectado com a informação que tem na sua conta. Exatamente. Então, assim, você pegou o produto e saiu... Uma pessoa normal, vamos dizer assim, ela vai chegar na Amazon, ela vai lá escanear, né, passar o celular na entrada, como tem que passar, que mostra no videozinho, né? Tem que passar o celular, né? É, okay. pelo menos um vídeo mostrou. Você faz um check-in dizendo que chegou, né? Você passa o celular lá, faz... Tum. E aí ele sabe, a Amazon sabe que você entrou na loja, uhum. E ela vai filmar você pegando as coisas e cobrar, e tá tudo certo, maravilhoso, melhor mundo possível. Imagina, a porta aberta, assim, você não precisa parar, você já comprou, já foi embora, é muito ágil, sim. Não tem fila, é maravilhoso, cara. Sim, sim. Aí o que acontece? O cara mal intencionado, ele não é o cara que fez check-in e comprou e não sei o que lá. Não, não. É o cara que tá usando uma gaiola de Faraday, de roupa. Só agora? Porra, não é possível. Entrou na Amazon com a mochila, jogou tudo lá dentro e saiu correndo. Ué? Como é que ela vai se prevenir disso? Não, esse aí você já não para agora. Segurança. Deve ter alguém. Não é que não tem ninguém. Deve ter um segurança lá de fora. Se você entrar pra zoar a parada, vai ter um segurança lá. Será que ela detecta se você entrar e não se registrar? Não te deixa nem passar pela catraca. Mas não tem catraca! Não. Essa que é a parada, não tem catraca. Não, mas eu acho que a versão final aberta pro público vai ter alguma maneira de impedir você de entrar sem... Um laser? Paralisante? Laser do Resident Evil, né? É, na verdade vai ter um laser na saída. Na hora que você correr, ele já tira. É, porque eles têm uma loja conceito. Em Seattle. Em Seattle, exatamente. Ainda não... Eles estão testando, né? Ainda não é uma coisa que faz parte do dia a dia de todo mundo. Mas é uma tecnologia possível. funcionou e eles estão demonstrando. É, lembrando que eles têm aqueles botõezinhos que você clica e pede um sabão em pó, já na casa das pessoas. Exatamente, os dash buttons estão. Eles já têm um monte de coisas que surgiram como conceito e que estão na casa das pessoas. A Amazon é uma parada inacreditável, assim, como empresa, né? Tudo bem, ela é mais uma empresa que não ganha um centavo, né? Essas empresas monstros que sempre estão prejuízo, né? Mas ela realmente, ela inova, cara. Isso é uma parada que a gente não pode deixar de... Ela inovou o modelo de negócio, ela fomentou a indústria de e-books, de readers. Ah, a AWS. A parte que a logística dela de estoque com robôs e caralho, é uma parada inacreditável, um sonho logístico. É, que o robô leva, parece aqueles aspiradores de pó, né? Ele leva a prateleira com os produtos até o cara que faz o picking, a seleção dos produtos pra embalagem. É uma parada inacreditável. E essas paradas de Amazon Dash, cara, é uma ideia. Se você parar pra pensar em termos, né, com a visão de business, é uma ideia genial, porque tem produtos que você compra sempre. Tipo, papel higiênico, sabão em pó, água, detergente, sabonete. E são esses produtos que eles querem fazer o botão. Não, eu não quero fazer um botão da Ueta, sacou? Não querem fazer um botão do... eles querem fazer de cartão de memória. Ah, eu preciso de um cartão de memória. Você, não é isso. São paradas que você usa pelo menos uma vez por mês. Amazon Dash é aquele botãozinho que você compra, ele ligado na internet, você aperta o botão e ele encomenda. Custa $5, mas eles dão um desconto na primeira compra. Uhum. E aí você coloca o botão, um mini botão, com Wi-Fi ligado à sua conta, você configura ele rapidamente no aplicativo. E aí é isso, você bota, por exemplo, sabão pra lavar roupa. Você bota perto de onde você guarda esse sabão. Sim. E água, onde você estoca a sua água, essas coisas. E aí quando seu produto tá acabando ou acabou, você simplesmente aperta o botão. Ele dá uma piscadinha e você sabe que até o dia seguinte você recebe uma caixa com a quantidade que você já pré-determinou na configuração inicial que você fez daquele produto. Então você pode ter um monte pra cada coisa que você usa, cara. Tá no banheiro, deu aquela puxada no papel higiênico, apareceu o marrom, né? Apareceu a cartolina. Tu, opa, tum, já apertou ali, amigo. Sabe que até o dia seguinte tu vai ter que... Daqui a pouco ele te atende na porta. Até o dia seguinte tu vai ter que usar o jornal, mas... Não, é muito, muito bom. Aí uma coisa que uma empresa pode inovar, ó, pra te entregar na hora. Você aperta, o cara já bate na porta. Não, pra inovar ela tem que calcular. Quando o papel higiênico estiver acabando, faltando assim, tem agora tantas voltas de papel. Isso dá pra mais um dia. Vou mandar o papel pro cara. Aí sim. Então, eles já têm produtos que eles põem no caminhão antes dos produtos serem pedidos, porque são produtos que vendem muito e naquela região alguém vai comprar pra eles entregarem mais rápido. Isso é genial, isso é muito genial. A logística desses caras é um negócio muito impressionante, cara. Eles começaram a vender agora com os produtos da Amazon tudo que é mais vendido. Então, sei lá, de repente, grill pra churrasqueira tá na moda e tá todo mundo comprando. E tem um que é muito vendido que eles estão vendo que faz um lucro. Eles vão lá e criam um grill da Amazon. Amazon Basics. Amazon Basics. Se esse grill tiver menos de 4.5 estrelas, eles tiram do ar. E com isso eles estão pegando todo o mercado que tá sendo dominado por um produto e estão colocando o produto deles como dominante. Melhor e mais barato. O próximo passo é fazer isso na loja, com teste AB pra ver o que vende mais em que posição. É que o Walmart já faz há muito tempo, né? Mas o Caio Gomes já tinha descrito esse negócio da Amazon Go, algo parecido em Amsterdã, não tinha? Um supermercado que também não tem caixa? Não. O que tem aqui é self. É só um caixa que você mesmo que bota a sacola e paga... Isso, é. Amsterdã, você, quando você entra no mercado, você pega um leitor de laser e você vai na loja, você botando, já joga na tua sacola e na hora de pagar, você só põe e paga com já cartão. Já vai somando, né? Ó, outro dia eu vi um vídeo que a portuguesa me mostrou, ou era no Japão, ou era na Coreia, em algum desses dois países, onde a cesta do mercado tinha, ou o carrinho, mas no caso era a cesta de supermercado, tinha um leitor laser, né, de código de barras. E aí a pessoa pegava os produtos, escaneava e botava na cesta. Aí chegava no caixa, que era um terminal de atendimento, não tinha ser humano, e aí ela colocava essa cesta no caixa. E a cesta já sabia quanto você tinha comprado. Aí a cesta mostrava o valor, você pagava, né, você encaixava ali e já falava, deu tanto. Aí tu pagava, e aí o fundo da cesta abria, os produtos desciam pra uma sacola, e aí a cesta era removida e você pegava a sacola e ia embora. Que lindo. Cara, que sonho. E por que isso a gente tira? E no mercado é uma coisa que no Brasil a gente não faz muito. A gente faz uma vez por semana e tal. Mas na Europa é muito comum você ir no mercado todo santo dia. Eu vou na padaria todo dia. Eu também vou no supermercado todo dia. Mas assim, é engraçado como isso são comportamentos culturais, né? O Brasil a gente sabe que a mania, né, de comprar uma vez por mês foi por conta dos décadas de inflação que a gente viveu. Então as pessoas, a gente já falou isso, as pessoas compravam tudo assim que recebiam salário, porque se deixassem pra comprar aos poucos ou em duas vezes ou no final do mês, o poder aquisitivo dela sumia, evaporava. É. Né? Era por isso, a compra de mês mês era isso, né? Na Europa, você percebe que esse movimento de comprar coisas diariamente ou a cada 2-3 dias deve-se muito ao fato de você morar em lugares pequenos. É, muitas residências na Europa não são grandes. Assim como grandes cidades como Nova York, São Francisco, que também tem esse hábito. Você não tem como guardar, não tem como comprar duas caixas de água, um engradado de cerveja, essa coisa. Você não vai ter onde botar isso na sua casa. Você compra na necessidade. E aí você compra conforme você vai usando, por causa do seu lifestyle. Interessante, né? Como os hábitos comerciais são ditados pela forma que você vive, né? E detalhe, a Amazon já patenteou um sistema de Uber para entrega. Você cadastra o teu carro e você vira um entregador local. Eles vão parar um caminhão gigante com as coisas para serem entregues no bairro e você fica indo com o teu carro buscando. E a gente já teve em Orlando, como sempre, a gente compra assim uma mambi, e aí... e aí o carro que veio entregar era um carro de passeio normal. É, foi um carro de passeio, eu vi o cara entregando. Não era um Uber, não era de entrega mesmo. Não era um UPS, um cara adesivado, não. Era um carro de passeio, era uma galera cadastrada em algum serviço. E aí ele faz o quê? A pessoa vai lá num centro de distribuição local e pega? Pega algumas entregas e vai. Caraca, é incrível. Sinistro. O Amazon Rest. Assim que eles não vão depender do correio aqui. Pois é, não, porque eu pedi o negócio às 10 da noite e no dia seguinte, meio-dia, estava na porta da casa. Vai se ferrar, cara. Como? A Amazon Restaurants funciona dessa forma também. São pessoas. Amazon Restaurants? Caralho, essa é nova. Mas deve ser tipo um Uber Eats, né? É tipo um Grubhub, que você pede a comida, isso vai pra pessoas que são cadastradas, e se o restaurante é perto da sua casa, eu pego o meu carro, vou lá, pego o restaurante e entrego pra pessoa. E a Amazon me paga um valor disso. Uber Eats, só que geralmente Uber Eats é mais ou menos isso, né? Yeah. Só que já usando os motoristas que estão ativos. São ativos, exatamente. O cara recebe um pedido, ele vai... 5 pila. Em Orlando... O Carlinhos Troll testou o Uber Eats em Orlando. Ele falou que custa 5 pilas o custo do serviço de entrega. Mas é engraçado como muda de lugar para lugar. Lá em Amsterdã, o Uber Eats é com os caras de bike. É claro, porque não tem carro em Amsterdã. Em São Paulo, eu vi que tava rolando muita moto. É. Em São Paulo, tá rolando Uber Eats de moto. E em São Francisco, eles fizeram agora o teste com o Uber sem motorista. Então. Mas já parece que já vetaram, né? É. Deixa eu falar uma parada do Treasure Truck. Eles estão com um caminhão que fica andando por determinados bairros de Seattle. E é tipo um caminhão do sorvete. Aí quando ele tá passando na tua área, você recebe uma notificação no teu appzinho da Amazon. E aí o cara vende desde roteador até carne, entendeu? What? Legume, verdura. É, aí você aplica lá, fala, pô, passou na minha rua, aí você desce, pega o roteador, pega uma carne pra você fazer no almoço. Teste que eles estão fazendo. Sério? Também, achei bem maluco. De quem é isso? Da Amazon? Da Amazon. Os funcionários da Amazon são os Imagineers das vendas. Caraca, é muito louco, né? Cara, que sinistro. Olha só. E indo no outro... No negócio de entrega também com automação, eu vi uma parada da Mercedes bem legal, que é uma van que eles fizeram que é totalmente automatizada. Ela tem uns robôs que tiram as encomendas quando tá chegando perto da casa da pessoa e levam lá pra frente pro motorista entregar. E também tem uns 3 drones que ficam no teto, que se a legislação local permitiu, que não vai permitir nunca, mas ela leva a caixotinha até lá em cima e o drone leva a parada pra tua casa, entendeu? É, só falta automatizar tirando esse motorista aí, né? É o passo, né? É o próximo passo fácil, né, cara? Exato. Tem uma pesquisa, Alexandre, que diz que galera que tá nascendo agora em 2017, 80% dessas pessoas nunca vão dirigir um carro na vida. Eu tava pensando nisso outro dia. Eu tava pensando nisso exatamente outro dia. Eu tava pensando assim, caraca, a gente já vive esse conflito de geração onde a molecada mais nova que a gente conhece hoje nunca viu um telefone de disco, não sabe o que é um videocassete, né? Já tem vários programas de YouTube que mostram, né, as reações de jovens a produtos que nós, da geração de 70... Moleque não conseguindo encaixar a fita cassete dentro do Walkman. Isso, sabe? É, quando você fala, caiu a ficha, ele não entende onde vem isso. Caiu a ficha, isso aí. Queimou o filme. É a galera que vem da geração, acho que dos anos 90, ela já não entende muitas coisas que nós da geração dos anos 70 e 80 vivemos e usamos e somos velho pai e estamos falando aí até hoje. Sim. Mas você parou a pensar que é exatamente isso, cara. A galera, até 2017, até um pouco antes, eu acho. Minha filha nasceu em 2014. É, essa galera não vai saber dirigir carro. Olha aí. Você vai achar esquisito você querer dirigir seu próprio... Como você quer dirigir? Você imagina daqui a 20 anos, se nós estivermos vivos com 60 anos, né? Alguns estarão, outros não. Nós seremos tipo os antigos que sabem dirigir. Sabe qual é? Tipo, quando aconteceu... Lembrei do De Volta para o Futuro 2, que os caras vão jogar o videogame lá e falam assim, ih, eu tenho que usar as mãos. É tipo isso. E você tem noção que muita gente não vai saber dirigir por falta de necessidade de saber, porque hoje tem gente que não sabe dirigir porque simplesmente não quer, né? Mas, assim, é possível. Já é possível hoje em dia você viajar sem saber dirigir, né? A parada é, você vai poder ser proprietário... Você vai ter uma vida normal sem precisar dirigir. Exato. E não vai precisar saber operar aquele veículo, a não ser apertar o botão e botar o endereço onde você quer ir. Que é uma evolução do que a gente já tem hoje em dia, né? Com o câmbio automático. Cara, mas isso é muito louco, se você for cara. Pensar, muitas das marcas que a gente mexe hoje em dia, a maior parte das pessoas não faz a menor ideia como ela funciona, nego, só aperta o botão. É, o smartphone mesmo, né? Exato. A galera trabalha a vida inteira com o computador e nego não sabe fazer, nego tem a menor ideia, porra, é mágica. O usuário de iPhone é leigaço, né? É. Porque o iPhone é completamente fechado, então o cara realmente só opera o aparelho nos aplicativos que ele gosta. E se pensar bem, isso é o sucesso da coisa, porque o usuário não quer saber. Eu quero ser usuário leigo. Eu não quero ficar mandando IRQ de programa pra ele rodar. Porra, eu não quero fazer disco de boot. Não quero. Exatamente, é. Você quer entrar no carro e falar assim, vai. Aí ele vai. É, mas olha só. Eu vou ser daqueles cara velho que hackeia o carro pra poder dirigir. É, então. Então, você vai ser de alguma forma um usuário hacker. Vou ter que arrancar o controle do carro. Tu não vai poder ter o carro da Apple, então. Mas já... Da Apple não. Apple não. Vai ter que comprar um Android. Vai ter que ter um carro mais poluído visualmente. A gente já falou aqui, as grandes cidades sempre tentam aplacar o problema do trânsito com mil leis diferentes. Não pode caminhão durante tais horários no centro da cidade, tem rodízio de placas, tem multa pra quem... Multa não, é uma taxa extra em Londres pra quem quiser entrar de carro. E é engraçado porque se você parar pra avaliar, né, a nossa realidade, da maioria dos nossos ouvintes, é o Brasil. E aí o que acontece? É. Cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo... A São Paulo tem muito mais metrô que o Rio de Janeiro. É. Mas mesmo assim elas sofrem com o trânsito porque elas têm uma malha de metrô e de transporte público ineficiente, sim, certo? Mas se você vai para Londres ou para Nova York, são grandes centros urbanos, ou até Paris, eles têm uma malha de transporte público muito bem desenvolvida, sim, e eles se fodem igual ou pior no trânsito. Exato. Então, o transporte público não é a solução para acabar com o problema do trânsito. Isso a gente já pode determinar aqui. Como futurólogo, eu já estou dizendo. O transporte público não é a solução. Quote, fazer aquele quote com a minha foto em preto e branco. O transporte público não é a solução para a malha viária. Uma parte da solução para isso também é mudar os horários das empresas e o esquema de nego trabalhar, porque hoje em dia o que ferra o trânsito é todo mundo ter que ir às 9 horas da manhã para estar no mesmo lugar e sair e voltar para casa. Vamos mudar os horários da empresa? Então, mas o que acontece? Eu acho que esse movimento de home office vai e volta, né? Depende muito da empresa, da época. Mas eu acho que o problema, na verdade, é a configuração urbana. Porque, assim, infelizmente, a gente só tem esse grande problema porque a maioria das pessoas mora numa região e trabalha em outra oposta. Então, ou estuda em outra oposta. Então, o que acontece? Você tem esse caos no trânsito, esse nó no trânsito, porque a pessoa tem que sair de uma extremidade da cidade pra outra. A solução real, que é utópica, mas um futurólogo tem que falar, a solução real é, que na verdade até melhora muito a qualidade de vida da pessoa, é você estudar e trabalhar e fazer a sua vida num raio de ação curto, onde você possa fazer tudo sem depender de transporte motor. É, mas isso é inviável em muitos casos. O cara tem que morar num lugar que ele não tem dinheiro. Como futurólogo, eu não preciso resolver nada. Então. Eu só preciso dizer. É um futurólogo do escrotismo. Só precisa dizer e ganhar dinheiro. Exato. Vou lançar um livro. Soluções para um futuro melhor. Mas olha só. O Google tentou fazer isso, ou uma coisa parecida, aqui dentro de Mountain View, que é colocar casas e tudo que o funcionário precisa perto do trabalho, que aí a ideia é, você pode vir caminhando pro trabalho, ou quando você quiser trabalhar em casa, você não tá tão longe do escritório. Um pequenino probleminha que aconteceu com isso foi que todo mundo morreu de tédio. Não só isso, até que a região é legal. O problema todo é que um aluguel nessa região é o olho da cara. Sim, caríssimo, exatamente. Você não tem como controlar o mercado imobiliário. Qual é o problema e por que você não pode controlar? O que falhou? A oferta. A demanda é... O Google tem 32 mil funcionários, 32 mil e um com o André agora, trabalhando nesse local, em Mountain View. No Googleplex. Isso. É. 32... É uma cidade, mano. É uma empresa que tem 32 mil pessoas no mesmo lugar. E eu duvido que ela tenha habitação para essas 32 mil pessoas. Por isso que não deu certo. Todo mundo espalhado. Pois é. E aí, é claro, todo mundo quer morar perto do trabalho justamente por causa de tudo que eu já falei. Mas nem todo mundo pode, então o preço sobe. Porra, oferta e demanda. Então a solução do Google foi paliativa. Mas aí, como é que ele vai controlar os imóveis da beliche, eu não sei, cara. Beliche, tá maluco, caralho. Que terror. A demanda não acaba porque mesmo hoje em dia, quando, teoricamente, por exemplo, quem trabalha com informática ou com análise de dados pode morar em qualquer lugar, porque você basicamente precisa do computador pra trabalhar, essas pessoas mudam justamente pros lugares que já são mais cheios. Sério, você pode morar em qualquer lugar. Se você quiser, você vai morar numa mansão no interior. Não, a galera muda pro apartamento de 5 metros quadrados em São Francisco. Mas é porque na verdade não é tão assim. Porque assim, pro cara poder morar no Raico Parto, o cara já tem que ter um nome que permita ele morar no Raico Parto. É muito bizarra essa história. Em termos de tecnologia, o cara realmente pode morar em qualquer lugar, cara. Pelo menos na Amazônia. Que diferença que faz? Mas a parte pessoal não avançou pra isso ainda. Se o cara morar na Amazônia, o cara não consegue um emprego. Vamos pegar um exemplo aí. Nosso querido Caio Gomes. Ele poderia continuar morando no Brasil e trabalhando de a distância do Booking.com? Ah, mas aí não ia ter contato com o time dele. Exato, né? E não é só isso que ele foi atrás, não. É isso aí. Ele aproveitando. Não dá ideia, não. Não digo nada. Não me comprometo com nada. Uma coisa que o Elon Musk está investindo é no Hyperloop, né? Que seria, digamos, o equivalente ao aqueles tubos dos Jetsons, assim, que você entrava e saía do... Mas a ideia do Hyperloop me parece mais para substituir o trem de longa distância. Assim. Mas, digamos, eles poderiam ser adaptados para você sair de um canto da cidade para o outro também. O Hyperloop é o quê? É um tubo, peraí, é um tubo sem ar dentro do tubo, é vácuo. É, e aí o trem flutua ali, exatamente. Aí não tem atrito, não tem fricção, ele vai embora. Não é tecnicamente... Eles foram espertos, e o que ele falou, pelo menos, não é vácuo total, porque seria foda de manter, ele vai fazer um vácuo parcial, ele vai só diminuir a pressão. Já resolve o problema dele, que é diminuir pra caralho o atrito, mas ao mesmo tempo não é tão impossível de fazer. Eles estão em protótipo, ainda não tem nada manejado por humano ainda sendo previsto pra ser testado, mas eles estão fazendo uma porrada de coisa. Mas então, mas para que acontece? Isso é uma solução pra longas distâncias, ou médias distâncias. Você não tem como botar você até tem como botar, mas ele é pouco eficaz, se ele vai ter que parar a cada tantas estações que nem um metrô, por exemplo. O chinês tem a solução pra isso. Eu vi também um projeto protótipo de um trem que anda por cima que não para nas estações. E o que acontece? Ele joga as pessoas fora. Não! Caraca! Um vagão de desembarque que vai num trilho acima do trem, certo? É um trem bala. Sim. Então o que acontece? 30 km antes da estação chegar, tô estudando esse número, tá? Uma quilometragem. O vagão já está num trilho, em cima do trilho do trem bala. Já desprendeu, né? Ele começa a andar em direção à estação e atinge a velocidade do trem bala. Certo. E aí eles acoplam, você sobe uma escada pro trem, pro vagão desembarque, desacopla e aí o trem continua andando e o trem desembarque para na estação. Foda pra caralho. Não, e tem um outro projeto que é um trem urbano, tipo um metrô, um transporte urbano, que ele é por cima da estrada. Você tem a via lá, Marginal Tietê, por exemplo. Testaram isso aí na China e não deu muito certo, não. Não deu certo? Que vi esse projeto. Não deu certo. Que era um trenzão da largura da via, certo. 4-5 faixas, e ele ia por cima da via. Na verdade, esse trem na China tá dando uma treta gigantesca, porque a empresa largou o trem lá, atrapalhando todo o caminho da cidade onde ele foi testado, e parece que a empresa foi feita sem nunca ter tido a intenção real de fazer o trem, para depois lavar dinheiro. Tá dando uma merda sério. Tem também o ônibus elevado, né? Você já viu o ônibus elevado, o projeto? Ele é um ônibus que ele caminha num trilho... Eu não sei se ele caminha num trilho ou livremente, mas você pode passar de carro por baixo do ônibus. Isso que eu quero dizer, entendeu? Imagina um ônibus... É, o trem... É esse. Mas aí... Ah, então ele tem um trilho. Então eu pensei que era um ônibus livre, não. E ele tava largado lá no meio da cidade que eles testaram, que é uma cidade grande chinesa, então eu não lembro agora qual é, mas é tipo Cantão. Caraca, que sinistro. Guangzhou é Cantão, demorei milhões pra entender, pra descobrir isso. Puta, desculpa. Não, é porque eu fui catar isso quando eu ouvi falar Guangzhou, eu falei, caraca, é, pô, é uma cidade chinesa grande, porque né, toda hora tem um monte de coisa que a gente vai lá, que eu nunca ouvi falar, então, pô, não faz sentido. Aí eu fui descobrir que o que a gente conhecia como cantão em português antigamente é a cidade de Guangzhou. Tá. Então, só tem uma solução pro transporte de massas, teletransporte. Caraca. Mas essa é a solução pra todos os transportes, velho. Essa é a solução, o cara que inventar isso, talvez seja copiado pelo Facebook, mas... O segundo cara... Porra, eu tava vendo outro dia o piloto do Enterprise, cara, quando eles fazem o teleporte do capitão, que na verdade ele só usava aquela porra pra transportar a arma e outras coisas sólidas. Carga, né? E aí, só que numa hora o capitão tava numa roubada lá e eles teleportam ele. E aí ele fala, porra, que porra que vocês fizeram, cara? Eu investiria grana do meu bolso. Tá, bota ali. Uma empresa de teletransporte. Eu investiria. Você vai acabar financiando o Brandon Fly lá, cara. Pois é, mas o Brandon Fly... O meu maior objetivo não seria nem ganhar o dinheiro de volta. Claro que com o investidor eu gostaria de receber, né, alguma merreca de volta. Eu gostaria de financiar uma empresa de teletransporte para destruir as empresas de aviação. Todas. Seria só por isso. Não tem como, teus investidores já... Pergunta do ódio do seu coração. Teus investidores já são empresas de aviação, cara. Não tem como fugir. Eles se adaptam. O dia que o investidor de uma empresa... Que o dono de uma empresa de aviação quiser usar o teletransporte, você obriga ele a viajar dentro de uma caixa. Ah, é. Né? Isso aí. Não, você vai na caixa. Mas olha só, a solução mais viável com o mundo real que a gente tá vivendo e tá caminhando para é uns, pelo menos... centros urbanos em que só entrem carros autômatos. E aí, quando abre o sinal, todos os carros começam a andar ao mesmo tempo. Ou então não precisa ter sinal, porque eles conseguem atravessar o cruzamento sem se bater. Enfim. Nem sinal, nem estacionamento, né? Exato. Você deixa o carro e ele vai embora. Deixa ele vai embora. Vai atender outra pessoa. Isso é realmente algo mais realista. Eu acho que deviam fazer isso em Uberlândia, cara. Nossa senhora! Porra, o Dudu não tá aqui, alguém tem que fazer isso, cara. Mas olha só, eu entendo que isso pode ser uma boa solução, porque a máquina funciona mais precisamente que o ser humano, mas isso não resolve o problema de volume. Se o volume for maior do que a capacidade da via... A via também vai... Mas você melhora muito o volume, porque se os carros se falam entre si... Não, com certeza. Você consegue andar muito mais próximos. Com certeza, mas se todo mundo quiser ir pra um lugar ao mesmo tempo, o carro não vai falar pro cara, olha, já tem gente demais lá, porque o carro vai saber. Já tem gente demais lá, melhor não ir agora. Mas você acha que não vai falar? E vai. E se bom, dependendo de como é que for o crime político na época, o carro sempre vai falar pra você. Você não pode ir pra lá porque existe uma... A lei não permite. Ah, mas aí eu falo, mas eu sou um dos antigos, seu carro, filha da puta. E arranco a inteligência dele e saio dirigindo. Eu sou um dos antigos, seu filho da puta. Olha só, o Elon Musk, ele acredita que em 20 anos é o desejo dele de fazer uma transformação séria nas grandes cidades com a automação de veículos. Parte do trabalho do Elon Musk, vale dizer, é ser futurólogo também. Ah, porra, mas... Só que ele entrega alguma coisa, exatamente. Mas ele fala, ele causa pra caralho também. Ele fala mais do que faz, mas ele fala muito também. Mas é o que o futurólogo faz, não? A maioria não faz nada. Não, a maioria só fala. Exato. A maioria fala, ele tá... Fazendo, é, pelo menos ele diz que essa é a direção pela qual a Tesla Motors está indo. Se, mais do que ser um carro elétrico, né? É ser um carro autômato. Hein? É, a grande parada da Tesla é isso, eu acho. Sim. Né? Você vai ver que nos próximos, sei lá, 10 anos, um carro elétrico vai ter um aumento absurdo. É fácil de perceber porque quando você repara que o país teve que fazer, sei lá, segundo ou terceiro ano seguido, semanas de interrupção de trânsito no centro da cidade, porque a cidade era praticamente um fog sinistro. A Amsterdã já tem a data. Qual carro a combustão não pode mais andar dentro da cidade. É verdade, acho que é 20 anos ou menos, né, que eles determinaram. É, acho que é 2025, se eu não me engano, é bem curto prazo. É por aí, é perto. Próximo, acho que Amsterdã limitou, falou que até 2025 acabou o combustível fóssil na cidade. Dentro da cidade, carros com... Nossa, só carro elétrico. Caraca, mano. Tudo bem, assim, se você avaliar, Amsterdã é fácil, porque é uma cidade que já não tem uma frota grande, comparado com outros... Muita bicicleta. A galera já usa muito transporte alternativo. Eu quero ver os barcos elétricos. É isso que eu quero ver. Exatamente. Eu quero saber que aquele... Porque o barquinho tá com o motor a diesel ali, amigo. Ah. Ano que vem, não pode mais ter barco a combustão dentro dos canais de Amsterdã. Sério? Então você acabou de calar minha boca. Então só vai ter um tipo de fumaça em Amsterdã, né? Queria só dar parabéns que a gente gravou um Nerdcast com 7 pessoas, onde todo mundo falou ao seu tempo. Olha aí. E quase ninguém se atropelou, cara. Eu tô realmente muito impressionado. Era isso que eu tava pensando. O grande milagre do Nerdcast foi esse. É assim, é porque o Carlos Voltor não está aqui, né? Senão teria sido impossível. Mas foi realmente um negócio impressionante, cara. É, excelente. É o futuro. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.